Quem viu a imagem e quem viu um pouco dessa animação, suposta animação, que já tá até paga, do estúdio que fez aquele anime maravilhoso, filme anime maravilhoso, né, do Kingslave lá, do Final Fantasy XV, do King of Fighters aí. Alguém já viu alguma coisa? Não, mas eles disseram que tem envolvimento, mas é muito improvável, tipo, porque acredito que eles não têm um orçamento tão bom assim. É, isso que eu ia falar. O estúdio pode até estar lá, cara, mas assim, a questão de dinheiro que faz a parada ser que nem no Kingslave, de realmente parecer uma pessoa... Não, mas, porra, é Square, né, cara, é outro nível, tipo, porra, a empresa investiu pra caralho em marketing do jogo e pra promover propaganda, pra colocar o cara dizendo, oh, meu Deus, eu quero comer um Cup Noodles aqui, cara, vamos matar um berremote lá e fazer um... Pera aí, mas é o seguinte, nessa animação aí do The King of Fighters, os personagens estão parecendo pessoas reais, cara, pra mim... Caramba, eu vou mandar pra vocês aqui, ali. Manda aí, cara, vamos falar a verdade. Manda o post do locador, né? Ah, desculpa, se eu tô há quase a semana inteira sem acessar a internet. Isso! Que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Olha só. Ih, bolou. Tô bolado, cara, eu tô na fuga. Pô. Calma, cara, tu não treinou pra jogar isso no chão lá, tá no clima, cara? Do fight ainda. É, pô, tá indo. Tô treinando, cara, eu vou pro The King of Fight, vou lá pra South Tower, pô. Peguei pilha com o podcast de Fatal Fury. Não, mas agora falando sério, cara. Pô, não vale, cara, fazer animação 3D do Cop, cara. O Cop tem cara de anime, cara, tem estilo de anime. Se você puxar pra 3D, cara, já vou dizer, cara, não vai ficar tão legal. Vai ficar tipo essas animações. Não, mas vocês chegaram a ver o Coffee World, que é um MMO pra celular. Ah, pra... sim, sei. Cara, já mostrou que o Billy Kane vai ter aquele visual do jogo, e dizem que as CGs da série aí vai ser usada também no jogo. Então provavelmente é feito pra cortar custo. Então, essa animação é muito improvável. O Belo, tenho certeza que no Good Desgraça já deve ter olhado. Cara, deve ter. Não, vou pegar um que todo mundo deve ter visto. Que é a última animação do Berserk, cara. Tá no nível daquilo? Não, é tipo um 3D. Não é um 3D cel shading, assim. É 3D estilo aquele pachinko de Fatal Fury. Ah, porra, aí até pra... Não, mas o problema é que não tá bonito, cara. Os bagulhos ainda tá feio, cara. É, tá que nem o KOF 14, que tipo, 3D é meio cagado, assim. Ah, cara, porra, eu tô tentando achar o site chinês aqui, que eu consigo, pra vocês verem a cara da porra dos bonecos. Eu fui lá no posto de locadora, mas ele leva pra um outro site lá. Tem no vídeo lá do Belberan. Puta, tem que ver o Billy, cara. Tu vai ficar boladaço. Okay. Não, mas o Billy é desse design do Coffee World aí, desse MMO, aí provavelmente... Cara, meu irmão, desde aí... que eu não faço, tipo, aquele DC online, sei lá que caralho que é aquele da DC. Ah, mas provavelmente Você tem o Lanterna Verde, Serginho Malandro, né, cara, bonezinho de lado, Havaiana, cara, tá valendo qualquer visual, cara. Então, tá no ar, mais um podcast Locadora. Hoje eu tô aqui com o Desgraça. Olá. O Belo. Eu. E o Kenô. Finalmente livre. E a gente vai falar um pouco dos RPG japoneses e a diferença ou semelhança com o Persona 5 aí que vai lançar. E na verdade com toda a saga Persona, né? A gente tem um especialista no site aí, que é Desgraça, e... Temos um senhor fodão aqui no cast. Porra, cara, de persona, foi do caralho. O Desgraça é tão foda que mesmo ele não querendo dar spoiler, ele dá spoiler, cara. Caralho. Ele nem jogou o jogo, né? Não. Eu dei spoiler do Persona 4 sem querer ainda, cara. O bagulho que o Kenyo não sabe é, tipo, é o bagulho mais padrão. Tanto que os jogos de luta... revela um bagulho na hora, assim, tipo, ah, é, tem esse negócio aqui que foda-se, é plot twist, né? Cara, daí, cara, então... eu tô bolado, porque depois que tu falou, fui dar uma explorada no jogo, né? Até que aí, tipo, me deixava mais livre pra fazer as outras putarias lá do jogo que eu queria fazer. Cara, eu tava olhando os detonados, então, cara, e, tipo, o jogo ele não te dá nenhuma pista que eu. Não, foda-se, se você não jogou Persona 4, você vai tomar no cu. Que loucura. É, vocês estão falando em código, fala o que é que se não. Não, cara, é porque na história. Não, por isso ninguém deve entender, cara. É. Esse que é o negócio. Então muda de assunto aí. Segue, então. Não, calma aí, olha só. Deixa eu puxar aqui um ponto, então. Pra gente começar a falar esse papo, o que que é JRPG? Alguém defina aí, porque ou não tem definição. Isso aí a gente já teve, pra galera saber que tá ouvindo, a gente já teve uma discussão foda lá no WhatsApp, mais de 100 mensagens. Então, não. RPG, vamos botar uma parada assim, JRPG tem que ter turnos. Tem que ser do Japão também, cara. Não, peraí. Tem que ser do Japão, cara. Só isso. Tem que ser do Japão. RPG. Ah, então tá bom. JRPG é só o que vem do Japão. É o RPG feito do Japão. Cara, vamos deixar uma parada clara, meu. Tipo, antes, todos esses jogos eles eram só conhecidos como RPG, cara. É algum bonitão jogando essas revistas, filha da puta, quis começar a falar estilizado. Não. É um JRPG, cara. Não é questão de queriam falar de um jeito diferente. Então, porque antigamente era muito mais fácil classificar um jogo, cara. Não era. Hoje em dia, tipo, tu pega GTA tem elemento de RPG, de customizar personagem com a City 4. Antigamente era raro, cara. Tipo, tu pega um Final Fantasy, Dragon Quest, tu pode colocar nome nos personagens, tu pode equipar os equipamentos diferentes, pode fazer build diferente do que fazer. E outros jogos na época, tipo, Zelda não tinha customização tipo de party, nem nada, e nem batalha de turno. Sim. Isso aí, esse ponto que o Desgraça tá puxando, fazendo aqui um jabá pra uma galera boa aí. Tem uma galera lá do Soco Baixo Frente que fez um podcast falando sobre isso. Baixo Frente Soco. Dois pra trás, dois pra frente. A galera lá do Baixo Frente Soco fez um podcast falando essa questão aí de gênero, dos jogos, como surgiu e tal. Entendeu? Vale a pena escutar o podcast dos caras, porque ele até puxa um ponto importante. O que veio primeiro, quer dizer? Se o gênero dos jogos ou, tipo assim, os videogames que trouxeram o gênero dos jogos. Porque no Atari não tinha essa porra de gênero. Sim. Era jogo, entendeu? Não era tipo Pac-Man, tu vai lá comprar. Pac-Man não tinha gênero, caralho. Veio o mesmo Pac-Man depois. Qual o gênero do Pac-Man, cara? Porra, veio o mesmo Pac-Man depois, cara. Então significa que o Pac-Man era mágico. Haha, very funny, motherfucker. Não. Vamos pro dia RPG. Jesus. Cara, eu acho que a grande questão assim, da gente antes de começar a falar do JRPG, né? Cara, eu acho que quem funcionou, eu pelo menos acho que é isso, o Desgraça que me corrija depois, o nosso especialista, o senhor Fodão. Eu acho que quem começou com essa putaria toda, ou pelo menos evidenciou isso lá no Japão, foi o Dragon Quest, né, cara, do Nintendinho, né? O Dragon Quest que ele que pelo menos foi o grande sucesso nesse estilo de jogo. Eu pelo menos sei, pelo que eu já vi em vários mangás que eu li, que os autores falam, de influência e tal, do que eles jogaram. Cara, o Dragon Quest foi o que começou com essa porra toda, né, cara? Que ele tinha esse padrão de jogo RPG que a gente conhece hoje. Você tem lá seu herói, você tem uma história que normalmente se passa no reinozinho medieval, aí tu tem a questão de botar equipamento nele, ele aprendendo as magias, do level grind, que tipo, no primeiro Dragon Quest a parada principal, cara, você tem que fazer o level grind na porra do jogo, principalmente porque o jogo é muito rápido, cara, eu zerei o Dragon Quest 1 e você zera ele coisa de 3 horas, cara, tipo, é a parada muito boba, 3 horas eu só fiquei no level grind, cara, deve ter algum speedrun aí que deve zerar essa porra em minutos, então tipo, acho que ele foi o primeiro grande boom assim, lá no Japão, infelizmente não refletiu aqui, eu acho que o jogo ele nem chegou a ser lançado aqui, eu acho que o gênero não colou. Os caras não quiseram lançar. Mas, tipo, um grande nome do JRPG lá no Japão é o Dragon Quest. Porque a série tá lá até hoje. Tem várias tentativas de se trazer ele pro Ocidente e muitas delas falham fodamente. Ah, mas agora tá. Agora tá vendo um meio que ressurgimento do mercado japonês aqui e Dragon Quest, pelo menos, agora tá surgindo pra caralho, assim. Tipo, é, cara, mas eu acho que o Kingdom. O Musou e o Cidest estão tudo vindo pra cá. Eu acho que o que engrenou ele mesmo, Desgraça, foi exatamente esse Musou, cara. Porque ele é um pouco fora da curva dos outros Musous, né? Ele tem a parada da interação com o monstro, eu acho que tem a questão dos equipamentos. Ele tem também, ele ainda mantém, da magia. Tipo, ele mantém muitos dos elementos do próprio Dragon Quest e bota algumas coisas que os outros Musous, assim, ou tem de uma maneira muito forte, né? Então, tipo, isso dá uma ajuda, torna ele um jogo divertido. Mas o RPG em si, tipo, ele ainda tem pouca força. Eu acho que o que teve mais força até hoje foi o Dragon Quest 8, que ele foi lançado pro PlayStation 2, e Deus lá sabe como ele veio pra cá pro PlayStation 2 traduzido. Relançaram ele há pouco tempo, acho que foi ano passado, final do ano passado, relançaram de novo e ele tá aí. Eu acho que vai sair até pra Steam agora, ele já saiu. Ah, mas eu acho que o Dragon Quest é o 8, né, que tu falou? Sim. Ele chegou a vir pra cá porque na época do PlayStation 2 era JRPG ainda fazia sucesso e tinha um monte de coisa vindo pra cá. Tanto que Shin Megami Tensei veio nessa era ainda, cara. Sim. Tem uma pergunta pra fazer. Esse Dragon Quest, Ken, que eu sei que tu gosta pra caralho, que tem lá a arte do Akira Toriyama, cara, que faz a Dragon Ball e tal. Desde o começo eu cheguei a jogar alguns no Game Boy. Eu cheguei a jogar ele no Game Boy cinza lá, o caixotão. E depois, cara, eu acho que eu não vim jogar mais nada dele. Minto, joguei o Joker no DS, que tem aquele Dragon Quest Joker. Não, o Joker já é uma paradinha fora da curva, cara. Já são os spin-offs do Dragon Quest. Cara, e, entendi, então os spin-offs eles não se enquadram muito no gênero JRPG, cara. Eles não, a maioria deles, eles são totalmente outro tipo de jogo. Tem um até que eu acho muito bacana, que é o, acho que é o Slime Tank, uma porra dessa assim, cara, que foi um jogo extremamente divertido do DS, cara. Eu joguei pra caramba, ele é muito bom. Mas ele não é. Tem RPG. O Heroes agora também, né? Sim, o Heroes que a gente acabou de falar aqui. Mas diga aí, qual é a sua pergunta, cara? Desculpa te cortar. Aí não, cara, é tranquilo. É tipo assim, o estilo de luta dele, que eu sei que ele tem a questão dos monstrinhos. Que na minha cabeça era assim, pra mim, quando eu descobri Dragon Quest, eu descobri depois de Pokémon. Aí tinha essa questão dos bichinhos, inclusive tem aquela bolinha lá que é. É meio que o característico, né? É o mascote, o Slim, cara. Ele é o mascote do Dragon Quest. Eu achava que era tipo assim, a gente botar os monstros. Era tipo rinha de galo, que nem a Pokémon, entendeu? Que a desculpa do Pokémon é essa, dos japinhas, que eles não podiam mais fazer rinha de galo. Aí começaram a jogar Pokémon e falaram assim, pô, a gente pode fazer algo parecido por aqui. Eu achava que era meio esse esquema rinha de galo também, você botar os bichos pra brigar por você. Cara, aí... E não é esse esquema, não? Não. O Dragon Quest, ele é você tem o seu personagem, aí dependendo das versões do Dragon Quest, ele vai formando uma party durante a aventura. E, tipo, é você e essa party lutando contra os monstros. Normal. Tipo Final Fantasy, como tem no Final Fantasy. Você tem sua party, é RPG de turno. Só que aí que vem o pulo do gato, o Bel. Eu não vou saber te especificar qual é a versão do Dragon Quest que tem isso, mas eu acho que é uma das primeiras, se não me engano, é o 3 ou é o 4, que tu tem esse esquema de capturar os monstros, olha aí, de capturar os monstros e botar eles pra lutar no seu lugar, cara. Você tem até o, pra quem não lembra, o do desenho Fly, o Jean Guerreiro, que é baseado no Dragon Quest 3, cara. O nome, na verdade, do anime era Dai no Dubou, que é uma porra dessa, assim. Aqui mudaram o nome por causa da versão americana. Mas, tipo, no próprio Dai, o primeiro capítulo, você já vê ele usando esse esquema que ele tinha, tipo, uma cápsula de prender esses monstros. Aí ele usava essas cápsulas pra prender os monstros da ilha dele. Ele ia num outro lugar e, tipo, soltava esses monstros pra lutar com a galera. Então, tipo, teoricamente, esse sistema surgiu, talvez, no Dragon Quest 8. No Dragon Quest 8, ele já tem uma parada mais Pokémon mesmo. Tipo, você caça os seus monstros no mapa, né? Tu vai procurando os monstros mais fortes. Treta com eles, aí depois que você derrota eles se juntam a você. Aí tem um lugarzinho específico no jogo que você bota essa galera pra brigar. Seu time de monstro pra brigar com outro time de monstro. Tem essas paradas dentro do próprio Dragon Quest, mas não é o principal dele, não. Vai botar, tinha que botar a música do Fly, caraca, quem falando, puta que pariu, quando a música é foda. Caralho, quando quem falou, quem? Essa merda na minha cabeça. Na minha cabeça só tava assim, fly. também. Um pouco de mago e muito de herói, né, cara? Puta, era muito foda esse desenho, eu gostava muito, cara. Sério mesmo, eu gostava muito, cara. Os japoneses não. Vocês começaram a jogar o JRPG, o RPG japonês, pode-se dizer assim, no eu comecei no Super Nintendo, cara, e eu descobri isso com um jogo que, eu acho, não sei se a galera aqui vai concordar muito, mas eu descobri com aquele Final Fantasy, que tem um número errado, que a galera se amarra. É o que tem a mulher, que o começo é uma mulher em cima dos robôs. A Terra, sim, é o 6. Isso aí, que é uma galera que paga um pau foda pra esse jogo. Mas é um jogo, é um jogo foda, cara. Cara, eu vou falar, eu não sou fã de Final Fantasy, mas isso eu até gosto, cara. Eu tenho uma simpatia por esse jogo. Apesar de mas ter uma frustração que tá... com ele. Aí que tá, eu quando eu peguei o jogo, eu devia ter um quê? Menos de 15 anos, com certeza. Eu devia ter meus 13, 14. E quando eu aluguei esse jogo lá na locadora lá em Cascadura, a galera que é do Rio aqui vai se sintonizar. Inclusive a galera do Minuto de Silêncio, um beijo, que é daqui de Cascadura, também estudou aqui em Cascadura. eu vi a capa atrás do jogo e eu ainda tava na vibe, tipo assim, caralho, Final Fight, jogo de beat'em up, luta. Quando eu vi a capa, eu falei assim, porra, maneiro, né? Nego com robô e o cacete. E o Final, né? Final, cara. Aí o melhor de tudo, levei o jogo pra casa. Quando eu levei o jogo pra casa, nessa locadora, a galera tinha mania de quê? De pegar a capa de trás da fita, a capa papelão mesmo, com desenho, e escrever os passwords, essas coisas. Então, a primeira coisa que eu fiz, pô, vou ver se tem algum password, algum macete. Não tinha nada. Aí eu falei assim, puta, já começou a me cheirar meio mal, né? Aí eu falei assim, pô, tem alguma coisa errada nesse jogo. Quando eu botei no videogame, e aí tem aquele começo lá, contando uma historinha, eu que sabia necas de inglês na época, né? Sim. Contando a historinha, não sei o quê, tem a batalha. Aí ele te bota pra brigar, aí eu, caralho, o cara não bate na cara do outro, o que que acontece? Aí eu fui apertando os botões e vi que você tinha que dar comandos. Aí eu falei assim, cara, essa porra tá muito errada. Aí eu procurei ver se tinha um menu, se eu podia trocar esse modo de batalha, né? Olha só minha cabeça. Se podia colocar, tipo assim, hoje eu falaria isso, uma batalha mais dinâmica, mas o que eu queria era bater na cara do boneco, apertando o A direto, essas coisas, e não consegui. E de primeira pra mim, eu aluguei ele, aluguei depois o Chrono Trigger, essas coisas. Nessa época que eu era mais um moleque, os RPGs que me pegaram da Square foi o Secret of Evermore, o Secret of Mana, né? Foram esses jogos assim, o Illusion of Gaia, foi esses jogos que me pegaram, que eles tinham ação. Mas o JRPG em si não me pegou. Pra falar a verdade comigo, assim, o contato que eu gostei mesmo foi um que até o saudoso quem ia comentar aí, que é o Breath of Fire, mas lá na época de PS1, cara, foi o Breath of Fire 4. E ali eu comecei a ganhar um prazer imenso por JRPG, cara. Entendeu? Pô, aquele RPG era muito foda. O Breath of Fire 4, sim, do caralho, sim, mano. Cara, a grande questão, acho que todo mundo, acho que a grande parcela do público começou a jogar o Jay, tirando, né, esses cagões, esse de locadora, tipo, você que pegou essa porra assim pra jogar do nada, né, achando que era um Final Fight, né, viu? Eu acho que a grande maioria do brasileiro começou com Pokémon, né, cara? Pokémon, que querendo ou não, é que foi o que destrinchou a galera pro JRPG. Porque, apesar do Pokémon, ele ter um tipo de jogabilidade mais puxado pra ele, assim, ele ainda assim tem muito do padrão do JRPG, cara. Você tem a parada de você fazer as missões, tipo, de falar com o sujeito Y, de lutar com pessoas X, e aí assim vai abrir tal local, você conseguia certas habilidades pra passar de certos pontos. Cara, isso vem desde lá dos primeiros de RPG, cara. O próprio Dragon Quest, o primeirão, tinha essa questão. O negócio do como é que é, do Pokémon, que tem, que dizem muito que ele chupinhou bastante, foi o Earthbound, né, cara? O primeiro, sim, Earthbound. Sim. Tanto que o Mewtwo, a aparência dele é muito igual do Jaigas, que é o vilão do primeiro e do segundo Earthbound. Sim, sim, sim. O Earthbound é um modern, né? É um jogo muito, tipo assim, eu acho que lançou uma coisa que até hoje muda. Até fora do aqui do podcast a gente tava falando isso, que foi um jogo que ditou muita coisa, cara. Essa questão das escolhas, do você poder fazer um caminho não violento. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Não. Essa parada, pô. Eita, olha aí, pá. Caminho não violento, mas... Não, ele é um RPG padrão, cara. Mas não tem a questão das escolhas lá? Bota um erro aí, Bela de tudo. Não, isso aí é Undertale, cara. Não, o cara confundiu, não, mas caralho. Bound, cara. Não, olha só, Earthbound, ele é um RPG padrão, cara. A única, sim, diferença dele é que ele tem um, tipo, um, ele é set, o setting dele, em vez de ser um mundo de fantasia, é um mundo moderno, assim, meio psicodélico, é cheio de influência, tipo, de Beatles e, cara, tipo, ele tem um visual mais cartunesco, parece algo mais, tipo, traduzido aqui no Brasil como o Peanuts, né, o Minduin lá. Porra, cara, não, e não tem pacifismo, cara, essa porra, era só uma porradinha. Então, confundi, eu errei. Eu estranhei também quando dá um pouco o Earthbound no final, você tem que fazer um aborto, né, pra ganhar o último chefe. Oh my god! Tipo, que caralho, isso de... Isso é meio que rumor, né? Tipo, eu pensei assim, tipo, que caralho de jogo não violento é esse, cara? Tipo, tu tem que fazer um aborto no negócio. Ia ser bom essa escolha, hein, cara? Ia botar muita gente pra pensar. Já pensou? Você quer abortar sim ou não? Caralho, o jogo é uma caralho, que piada errada, né? Tem bastante RPG agora que é tipo modern-like, que os caras querem colocar essa tendência, tipo, Citizens of Earth, o Lisa e o Undertale, que São uns RPGs de tem fãs, o... assim, né? Mas tipo. O Heartbond também, que eu botei lá no. É, o blog, é, isso aí que era o Modern 4, que era um projeto de fã, mas os caras provavelmente sacaram que a Nintendo ia vetar o bagulho cedo ou tarde, então já trocaram o nome. É, mas tipo, o negócio do Earthbound é que ele é um RPG padrão, mas o que muda é tipo como é que o jogo. É a temática dele, assim. E tipo, o humor também. E ele, a batalha dele não é um bagulho muito visual também. É mais. Tipo, é um inimigo parado e tem um texto, assim. É o destaque mais é o texto, assim, que é tipo um negócio engraçado. Ou tipo, que no final que eu falou que tem que fazer o aborto, que não é uma história bem assim, é mais um. Essas mentiras de internet aí. É um jogo bem mais. Tipo, podia ser quase um adventure de texto se não tivesse tipo esses bagulho de Overworld, porque batalha assim visualmente não tem um impacto tem, muito grande. É, cara, isso aí que você vai vendo, né, cara? Depois de um certo tempo até que gerou a grande discussão do WhatsApp do Locadora TV, é que com o passar dos anos, o próprio RPG, o JRPG, seja lá como vocês aí que estão ouvindo falam, ele vai evoluindo, ele vai saindo desse padrão do RPG por turnos, né, cara? Você fica, eu acho que até a época do PlayStation 1, né, com esse padrão do RPG por turnos, e aí a partir do PlayStation 2 é que você vai tendo uma parada diferente, o próprio... É, mas como é que é o... O Secret of Mana mesmo, ele era um RPG de ação, cara. Ele não era de turno. Não, eu ia falar, a Square na época do SNES, do SNES falando que nem do Super Nintendo. SNES, né, cara? Pô, uma tela verde. Da época do Super Nintendo, puta, cara, ela tinha esse Secret of Evermore, né? Esse jogo é foda pra caralho. Ela fez muito essa questão. Parecia que ali ela tava fazendo meio que uns experimentos, né, cara? Jogando. Pena que... Isso depois evoluiu, mas esse modelo que ela usava lá atrás acabou ficando um pouquinho esquecido. Tanto é que agora ela vai lançar o Collection aí do Secret of Mana lá pro Switch, né, cara? Só pra pegar aqui, porque eu não cheguei a jogar a série Secret of Mana, olha aí, meu momento cat aqui. Mas ele, qual que é o esquema dele de luta dele? É tipo o Tactics, como tem nos Final Fantasy Tactics? Qual que é o esquema ali? Não, ele, tu controla o bonequinho e dá espadada. Pô. Ah, sim, isso aí. Ah, tá certo. É parecido, né, com Zelda, mais ou menos assim, mas eu não acho tão Zelda, porque eu acho que a gama de coisas que você pode fazer é maior. Desgraça, eu não tô lembrado, talvez eu vá falar errado aqui de novo, do primeiro. Você consegue escolher a arma que você quer iniciar, que eu lembro que o do DS dá pra você fazer isso, e a classe. Cara, eu também não sou muito fã do Secret of Mana, joguei muito pouco ele, mas eu lembro que tu começa com a espada sempre, cara. É, eu acho o jogo excelente, eu acho só que nessa época a Square tinha um problema, que depois a gente veio facilitar agora nesse tempo de hoje, mas... O mapa dele em si, pra você achar os objetivos, eu achava uma merda, mas o jogo em si, o jogo é muito bom, cara. Pô, eu lembro de ficar horas e horas, tipo, paradinho, matando abelha. O cenário do jogo era muito bonito também, né? Era muito maneiro. A trilha sonora é foda também, aquela de início que tu entra na floresta lá, porra, cara. Não tem como não lembrar dessa música quando, tipo, fala desse jogo já. Foda. Esse Evermore, ok, eu acredito que também não jogou. Depois que tu dá uma procurada no YouTube, tu vai ver, cara, que ele tem aquela a questão até de viagem no tempo, cara. Pô, não sei se foi uma onda que ele chupinhou do... Yeah. Ou ele chupinhou e depois o Chrono Trigger, por mais que sejam parecidos, né? Uhum. Apesar que isso é um negócio bem anos 90, né? Viagem no tempo. Sim, viagem no tempo todo mundo. Cara, coisa interessante que o Belo puxou aí, cara, que você puxou, você falou que você ficava horas matando a dele. É uma parada que virou com frequência do JRPG, né, cara? Porque, como eu falei, o primeiro Dragon Quest... Você consegue zerar ele em coisa de 3 a 5 horas, cara, até menos. Não é um jogo muito grande. E com o passar do tempo, o JRPG ele foi se fragmentando ao ponto de você ficar horas e horas, cara, jogando a porra do jogo e dependendo do que, tipo, você nem zera, cara. Tipo, como foi o meu caso com o odioso Final Fantasy VIII, cara, que era 4 CDs pra se jogar na porra de um PlayStation e, tipo, com o memory card da pau no meio do segundo CD. Então... Tipo, aí tu manda tudo pro caralho. Você vê que porra, ele virou uma tendência. Foi se mutando com o tempo. Ele foi aumentando seu tempo de jogabilidade, assim como a própria questão da história, né, cara? A história do JRPG, elas acabam sendo um pouco mais complexas, então pelo menos melhor desenvolvida, né? Que outros jogos, assim, até na própria época do Super Nintendo, cara. Que, por exemplo, o jogo do Mario, o jogo do Final Fight, cara, era a história mais simples possível. Você tem seu objetivo de ir, tu vai passar por esse monte de fase e acabou. E, cara, os RPGs não, cara. Dependendo se é RPG baseado em anime o RPG próprio, você vê que ele vai tendo várias camadas de histórias, histórias de personagens próprios, como o próprio Chrono Trigger tem, cara. O Chrono Trigger, ele tem a história principal, ele ainda tem a história da Luca, da Marth, do Frog. Tipo, ele tem esses desmembramentos de história pra cada um. Isso que eu acho interessante. Como gênero, ele vai se expandindo pouco a pouco com o passar dos anos. O foda, Ken, disso aí que tu tá falando, é que depois dos outros jogos parece que pegaram essa questão de ter, tipo assim, histórias mais bem elaboradas, né, como você falou. Os jogos em si de ação viraram uma loucura. Eu acho que hoje eu posso me dizer que eu sou isso, é que a gente somos gamers velhacos, né, porque eu sou um cara que nasci na época do Atari, peguei o Nintendinho e, tipo assim, e eu peguei essa geração toda. Engraçado que o videogame é algo tão novo que eu, mesmo sendo assim, virando assim a idade de adulto, 30 anos esse ano, já é algo velho pra caralho já. Tipo, tem gente que não viveu, não viu o que eu vi, entendeu? É maneiro que, nessa época, os jogos que você pegava, você falava assim, pô, esse jogo vai ser demorado pra caralho. Vai ser os RPGs, cara. Pô, tu alugava um Final Fight, que não tava falando. Zerava Final Fight em 45 minutos, uma hora. A gente brigava pra fazer, não tinha no jogo, mas a gente fazia tipo um time attack, cara, e zerava o jogo mais rápido que a gente podia, entendeu? Saía varrendo todo mundo. No RPG não, você tinha que vir, dar a dedicação do teu tempo, e você tinha que se inteirar nas histórias. Eu acho que isso é maneiro, porque depois, nego zerou, cara, Final Fantasy de PlayStation 1, acho que é o 6 ou o 7 lá, que a galera se amarra. Acho que é o 7. O Final Fantasy 7? Nego zerou essa porra em japonês, cara. Tipo assim. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Mas porque o jogo era, além de tipo assim, apesar de você ter a história, você sentir ali em alguns momentos o que tá acontecendo, o jogo era divertido, entendeu? O jogo era divertido pra caralho. Você chegaram a zerar algum jogo em japonês assim também? Eu zerei a Pokémon Silver em japonês. Cara, eu zerei, eu acho que sim. Eu zerei o Blue, o Cat. O primeiro Pokémon que eu joguei foi o Pokémon Blue, eu zerei ele em japonês, cara. Não tinha achado a ROM em inglês na época ainda era meio idiotão no computador. Eu joguei em japonês, cara. Zerei ele em japonês. Eu zerei Front Mission, cara. Caralho! Front Mission, esse é a Tourney, Miles Edgeworth, quando não tinha saído a tradução. Que eu tava mal viciado em Phoenix Wright, daí eu baixei o jogo em japonês mesmo, peguei um guia e, tipo, ia seguindo meio que a história e um pouco. Mas, tipo, não dava pra entender quase nada, assim, mas eu joguei. Tipo, joguei só por jogar, assim, que não tinha mais nenhum Ace Attorney pra jogar. Eu lembro que a febre mesmo, na questão aqui do eu velhaco falando, foi na época PlayStation 1, cara. Por mais que eu visse a galera jogando no Super Nintendo, Mega Drive era um que eu nem sabia que tinha, eu descobri depois de mais velho, cara. O Mega Drive, cara? Entendeu? Cara, porque o Mega Drive tem o Shining Force, né, e tem o Phantasy Star, e eu acho que tem outras coisas também. Como é que é? Acho que é Crusader of the Saint, que é tipo um Zelda, uma cópia de Zelda, assim, que é bem bacaninha, cara. Olha aí. Ele é bem mais RPG até. Ah, tem o Behound Oasis também, né, que é foda. É esse que tá falando? Não, é Crusader. Esse aí é bem Crusader of the Saint, eu acho que é o nome do jogo. É tipo, tu controla um bonequinho, assim, com espadinha, estilo bem estilo Zelda mesmo, cara. Só que daí ele tem mais esquema de comprar aí. Não, ele tem tipo um chapéu de viking, se não me engano, cara. Pô, mas não, tipo, Phantasy Star é importante, porque teoricamente foi o primeiro jogo JRPG traduzido pra português, né, cara? Que foi lançado oficial pro Master System, o primeiro. Tem uma história interessante desse jogo, a galera que ouviu até ouvir naquele podcast da UOL lá. Eles entrevistaram um cara que traduziu esse jogo. O cara falou, meu irmão, que era uma loucura fazer aquela porra, que ele ia, tipo assim. Porra, não tinha print screen, cara, não tinha nada disso. Então, tipo assim, o cara ia jogando, parando, ele ia traduzir a parada, aí vinha, não sei o quê, deu uma trabalheira da porra o primeiro. E, tipo assim, os caras fizeram. Bota aí que foi a primeira ROM hack. Legalizada, né, cara? Legalizada. Abriu caminhos pra caramba. Aí, Gabi, você falou uma parada que a tendência até hoje, principalmente na questão da própria desgraça que falou aí no meio aí do Persona, né, cara? Você ainda adaptar certos jogos japoneses pro ocidente, cara, você acaba tendo esse problema. Hoje já não é tanto como antigamente, cara, mas até a versão do Chrono Trigger, do Super Nintendo, você tem erros de traduções em várias coisas, mudança de nome pra se adaptar à linguagem ocidental, cara. Tipo, se eu não me engano, o nome tanto do Frog quanto o nome do Magus, eu acho, era outro nome. O próprio nome do Chrono é escrito de maneira diferente no jogo por causa, mas o Chrono da limitação de caracteres, cara. Então, tipo, você sempre já tinha esses problemas, tanto em questão de tradução e adaptação. Desgraça mesmo, eu desgraça que acho que a gente joga mais jogo japonês aqui. Cara, a gente encara muitas dessas aí no próprio Serancabra, no próprio Persona, né, cara? Você nota que o personagem tá falando alguma coisa e, tipo, e se você tá jogando ele em áudio em japonês, você tendo uma noção do japonês, você vê, cara, que é totalmente outro. Então, tipo, é muito bizarro. É, hoje é maneiro por causa disso, que as coisas estarem mais abertas e a galera ter uma noção. A galera vê desenho, geralmente quem procura esse tipo de material é uma galera que já tem um know-how, que nem eu falo, né? De, tipo, já viu um Dragon Ball, conhece a arte do Toriyama, entendeu? Então quando o cara vai procurar um Dragon Quest, pode ser alguém que nunca viu. Mas com certeza quando o cara mete a mão, o cara, pô, isso aqui é parecido com Dragon Ball. Sim. Ele faz 5 segundos de pesquisa no Google e ele já descobre tudo, do esquema todo lá do Paranauê, né? Quando o cara joga, ele já tem uma noção. É uma parada que eu entendo o Persona ter demorado, demorou realmente um tempo muito grande. Mas, tipo assim, pra fazer uma localização decente pra um jogo japonês, realmente é uma parada que, tipo assim, deve dar uma trabalheira da porra, meu irmão. Cara, e rever texto... Sim, não só isso. É, não só isso, cara. O Persona ele ainda até acaba tendo. Não sei se é desgraça, vai concordar comigo. Que ele acaba tendo problema com o Persona, ele lida com a questão do dia a dia do estudante japonês, né, cara? Então, tem umas coisas que só os caras fazem lá, pra gente aqui não é comum, cara. Não é uma parada comum pra gente. Não, o negócio cara, já começa estranho quando os caras entram na escola e eles têm que tirar o sapato lá, deixar no armáriozinho. Cara, não só isso, né, cara? O esquema de escola lá deles é bizarro, eles começam em abril, né? E para uma hora, aí volta de novo, cara, é muito bizonho o esquema de estudo deles lá, cara. Pra gente é muito estranho. Cara, essa parada é o negócio de... Quando eles traduzem um jogo, tipo, puramente japonês, assim, que, tipo, mais que tem RPG, o Persona é, como é bem focado no Japão, e Shin Megami Tensei também, que se passa em Tóquio, cacete. Daí tem diversas coisas de cultura, assim, e como as pessoas falam umas com as outras, que é difícil de adaptar. Eu tava vendo, tipo, a SEGA, que começou a trazer Yakuza de novo, assim, pra cá. Tipo, o bagulho tem que ser... Demora tanto tempo porque é difícil fazer uma tradução daquilo, cara. Se eles quiserem fazer algo bem feito, assim. Porque é muita coisa de japonês o jogo, tipo... É muita coisa de tradição e cultura aí pra traduzir. Vai ser um inferno, cara. Não só tradição por cultura, né, cara? A gente faz piada muito que é coisa de japonês, cara. Porque pra quem acompanha anime, lê mangá... Acaba se deparando muito isso na hora da tradução, cara. Tipo, eu já vi tanto Dragon Ball em japonês como em... O português, cara, você encara certas piadas que tipo, só fazem sentido na língua dele, por conta do tal do Kaijin, né? É porque, como a gente falou, tem um Dragon, eu comentei no começo que o Dragon Quest é o responsável meio que por essa chuva de RPG lá no Japão. Tipo, ele tem um grande... Mas, tipo, aqui no Ocidente, como eu falei, o Dragon Quest ele não faz muito sucesso. Teve até um pouco tempo atrás uma matéria que um dos produtores do Dragon Quest, ele tava comentando... É um dos produtores da Square Enix, né? Ele trabalha tanto com o Dragon Quest quanto com o Final Fantasy, né, cara? Uma boa curiosidade é que essas duas séries, elas eram meio que rivais lá no Japão, né? Até as duas empresas se fundirem, né, cara? E, tipo, foda-se. Agora os mesmos caras ganham dinheiro com os dois. É, que foi o que perguntaram a ele, cara, por que, que o Dragon Quest ele é tão famoso no Japão? Ele tem o Akira Toriyama, querendo ou não, o Akira Toriyama ele tem um renome mundial, né, cara? Dragon Ball tá aí até hoje. Porra, o Dragon Ball Super mal saiu, já tá em quase todos os países aí, menos no Brasil, que a gente é foda-se a gente. E, cara, por que, que ele não faz sucesso? O Final Fantasy é esse sucesso gigante no Ocidente. Aí o cara falou, cara, eu acho que eu concordo com ele. Ele fala, cara, o grande questão é que, tipo, Final Fantasy, ele tá ligado ao japonês por essa questão, ele foi um jogo de lançamento do Famicom, né, cara? O Nintendinho lá, ele saiu com o Dragon Quest e o Final Fantasy, ele teve isso aqui no Ocidente, cara, ele foi Final Fantasy VII, ele foi um dos jogos de lançamento do PlayStation, né, cara? Ele vinha, dependendo da versão do PlayStation, Errei? Não, tipo, de lançamento até onde eu sei, não, mas não. Eu lembro que ele, tipo, teve um grande evento ter lançado o Final Fantasy VII. Sim, sim. Isso que faltou pra Dragon Quest, faltou um jogo mega popular na parada que ia popularizar tudo. Não teve isso pra Dragon Quest, mas teve isso pro Final Fantasy, por mais que... Sim, sim. O 2 ele... e o 3, não foi traduzido o 2 original e o 3 original, sim. Não foram levados pra carne. Daí chegou, tipo, eles já pularam pro 7, né? Foda-se, teria que ser não, o... Não, acho que o 6 chegou a sair, o desgraça, Não, o grande... Não, tô falando do 5 que saiu, não saiu na época certa, assim, tipo, daí eles tinha Final Fantasy 1, 2, 3 aqui, mas não tinha o resto, né? Daí já pularam pro 7. Sim, né? Sim. Mas tipo, foi, o lançamento foi grande. Eu lembro de toda de coisa de revista, assim, o cacete. Sempre destaque, a internet sempre falava. Mas que foi em assim, 96, assim, não. 96, eu acho que saiu em 97. Sim, sim, por aí. Querendo ou não, Final Fantasy, ele, o Final Fantasy, tanto o 7 quanto o 8, eles eram carro-chefes do PlayStation 1, né, cara? Eles sempre estavam no cabeção naquela lista. Ah, primeiros jogos que você tem que comprar pro seu PlayStation. Ah, melhores jogos do PlayStation. Tipo, e sempre você vê lá Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, cara. Tipo, os caras não tinham nem vergonha de botar os dois assim na mesma lista. Puta, ok, e te interromper um pouco pra falar isso. O tanto o 7 quanto o 8, eles eram jogos que precisavam de mais de uma mídia. Então, sim, quando tu via isso, tu ficava assim, caralho, tem que botar mais de uma mídia no videogame, o jogo deve ter um mundo como? Incrível, sim, aquele mundo poligonal, todo quadrado, todo pontiagudo, mas deve ter um mundo incrível, não sei o que, por causa disso e tal. E o que vendia Final Fantasy, o que iludia a gente? Era as CGs, cara. Cara, tu via CG, tu, puta que pariu, esse jogo é do caralho, não sei o que. E quando tu ia pro jogo, o 8 até é melhorzinho, cara, em termos de design de personagem, por mais que a galera não goste muito. E os fundos do jogo, cara, eles são lindos, assim, tem muita coisa maneira, mas o 7, eu sei que a galera gosta, vai me xingar e tudo, mas, cara, o 7 é difícil, cara. É difícil. Ele é feio, cara. Cara, eu quando joguei o 7, eu joguei tinha 13 anos, então acho que quando você é mais novo, você não leva muito isso em consideração. Mas, tipo, hoje eu levo o Final Fantasy VII como uma grande piada em vários momentos. Até ele, tanto que eu já falei aqui no cast de Final Fantasy, me incomoda um pouco esse cerne muito sério dele em alguns momentos. Porque, cara, o visual do jogo é muito estranho. Tipo, o jogo, ele tem momentos mega bizarros, cara. Tipo, por exemplo, lá o Cloud tá doentão e ele para numa porra de uma sauna gay, tipo, ele vai numa boa. Não, né, porra, cara, você porra. Tá... Não, isso aí é o início do jogo aí, pura piada mesmo. Eu não está sendo leviano, né? O que está sendo... É, o que é mais sério é mais depois. Mas isso é tipo padrão, é que eles tentam tipo ser mais dramático, eles não querem... Não. Por mais que tenha comédia no Final Fantasy, tipo, o foco é o drama da parada. Aí, desgraça, eu discordo com você que isso até é a história que eu tenho, que eu comprei o eu já comentei aqui do Final Fantasy VIII. Cara, o Final Fantasy VIII, ele já começa dramático, né, porque a CG dele é os dois caras se batendo, quase se matando. Não, o 8, tudo bem, mas tipo, eu falo isso. Tipo, o 6, ele começa meio tipo, trágico, mas tipo, todos deles, até os que eu não joguei o 8 ainda, tem tipo um momento mais comédia, assim. É, eles acabam deixando isso mais pra algum, que até acaba sendo a característica do Final Fantasy, né? Eles acabam escolhendo um personagem pra ser o cara que vai puxar o humor, né? Tanto que até nesse último aí, que foi o 15, né? Que saiu, você tem lá aquele cara lá que parece uma maritaca, calopsita, que é o cabelo todo em pé lá e tal, cara. Então, tipo, você tem um personagem que ele é dedicado a fazer a piadinha e tal. No 8, se eu não me engano, tem um também que assim, tem até a tatuagem na cara. Tatuagem até igual do Mike Tyson. Eu digo que, tipo assim, sabe o que eu acho que o Final Fantasy ele conseguiu fazer com o 7 e depois levou pra alguns mais na frente e outros não tem isso? Tem o 15, antes disso tem o 13, né, desgraça, com essa contagem maluca. Aquele 13 não tem nada sem os personagens. É um padrão de número, né, cara? Pera aí, eu não tenho Final Fantasy 14, não? Não, 14 é online, né, mano? Ah, caralho, nossa. É, tipo assim, mas que isso aí. Tem o 13. Cara, o 13, os personagens não têm carisma, assim, quase zero. E o 7, por mais que seja os bonequinhos pontiagudos, essa coisa toda, querendo ou não, a história ali pegou muita gente, cara. A galera, quando você vai falar com a galera que viveu a época, jogou pra caralho, eu sou um cara que é suspeito, porque eu vivi essa época, mas eu não... Não era a minha vibe. É, mas a galera que jogou e sentiu, e ficou coisa lá quando o Sephiroth mata a Tifa... A Ares. Quando você Sephiroth mata a Ares e tal, o que a galera ficou pegado mesmo, apesar do... O jogo é legal, é um joguinho bom, mas... É a história, cara. Por mais que seja bobo, é aquela questão de anime... Anime... Tipo assim, historinha de anime legalzinha, entendeu? Que você vai levando... O negócio que pegou é tipo... O Final Fantasy, até o 6, ele era bem medieval. Tipo, o mais diferente seria o 6, que é meio steampunk. Esse aí, ele já é mais, tem um bagulho futurista, começa lá em Midgar, que é... Tanto que tu vai ver o trailer do remake, que é, tipo, uma cidade meio, tipo, China, assim, que é industrializada, assim, tem, tipo, lugar mais favelado, assim, é, tipo, é bem da hora. Tipo, eu acho que foi isso que pegou, tipo, além de CG foda, gráfico, assim, daí, tipo, tinha um clima mais diferente, assim. É tipo, que nem Metal Gear, cara. Quando Metal Gear chegou no PlayStation 1, assim, o bagulho era muito diferente, assim, por isso que pegou. E uhum. Tá aí, tipo, esses provavelmente é os melhores, os best-sellers do PlayStation 1, deve ter Final Fantasy 7, 8 e Metal Gear aqui. Sim, é um sim. Negócio muito diferente, assim, que chama a atenção. Foda, eita, olha aí o Cat jogando polêmica, tipo, melhor que a Ares. Olha que cara, viadinho. Eu vou falar, cara, ninguém ficava puto que a Ares morria, porque, porra, você mata a healer do seu time, né, cara? Aí você fica, caralho, como que eu vou curar? Eu vou ter que gastar nessa porra de poção, né, cara? Porra, fodeu. Eu deixava ela no grupo direto, porque... Peraí, você jogou Final Fantasy VII? Sim, o único que eu joguei foi o 7. Ô, louco! Olha aí, ó! Toca a musiquinha, tá com. Fala aí, Cat, a experiência. Não, é porque realmente é isso que tu falasse, cara. Ela é a healer, então, pô, tem que deixar ela, é o suporte do grupo, cara. E tu, sem ela, depois tu fica, pô, um vazio, assim, como é que eu vou me curar meus agora? Ah, mas cara? O sistema do set não tem as matérias lá que equipando elas tu eventualmente ah, de magia? A matéria, ninguém usa essa porra. ninguém usa essa porra. Usa, mas cara, o que a matéria dava era mingaria, ô desgraça. Pô, cara, eu não lembro. Não. Cara, eu joguei esse jogo, mas eu não lembro de ter muita dificuldade mesmo com a Ares morta, cara. Eu lembro que pelo menos tinha alguém com cura tirando ela. Não, acho que se eu me engano depois, eu acho que ou a ninja ou a. Tipo, eu consegui a porra da cura. Não, e outro ponto interessante, que a gente tá falando de Final Fantasy e tipo, a gente não tocou. O Cat vai até continuar falando, mas, cara, o sangue que. O HP, né? Que vem no Final Fantasy, a primeira vez que eu vi, é algo muito maluco, né, cara? Tem gente que tá, tipo assim, 4.332. Aí, caralho, que porra é essa? O cara tem um sangue com tudo isso e parece que o cara já tá quase no último level. Tem outro que tem um sangue mil e pouco, que depois isso até tem nesses Final Fantasy mais novos, mas acho que é mudado. Não sei se tem no 15. Acho que não. Acabou, né? Acabou essa. Cara, eu achava ele um RPG muito diferente, cara. Eu achava muita loucura. No 15 ele já é só aquelas barrinhas de vida que tu vai vendo. Não, tem número também, tem, cara. Numeral ainda, né? Não, tem, tipo, tem a barrinha e tem o número, né? Daí, tipo, tem, tá lá. Não tem muita diferença, né? Mas é só pra mostrar, tipo, ah, quanto dano tu fez no inimigo, quanto dano tu recuperou e o cacete. Não. Tô falando em número só na hora que tu golpeia. Tipo, por exemplo, tu vai lá enfrentar o cara. Tipo, o cara realmente tem um valor de HP. Por exemplo, o chefe X, ele tem 50 mil de HP. Aí, tipo, tu vai batendo nele e tu vai, pô, agora o cara tá com 40. Pô, mas nem mostra isso. Só mostrava isso quando tava a magia de scan lá, tipo, daí mostrava que faz. Acho que os antigos têm, cara. Acho que alguns chegavam. Não, nunca. Sempre, cara, sempre mostrava, tipo, a tabelinha lá embaixo era ter o grupo. E o máximo que mostrava era o nome dos inimigos. Não tinha barra de vida deles, não, cara. Ah, então de graça falha o confim, então, cara. Então não tem. Se a nossa Gameboy otaku... fala isso. Esse otaku safado aí, né, cara? Deve estar falando sério. Se o otakuzão, né? O otakuzão fala isso. Mas, tipo assim, Cat, fala aí, cara, a tua experiência que te cortou aqui. Eu te cortei com essa questão do coisa. Conta a tua experiência aí com o Final Fantasy VII. Agora eu tô curioso também, cara. Porra, cara, não teve nada demais, não. Joguei recentemente no PC, na verdade. Puta, grande medo, não, esquece. Eu só tenho uma pergunta. Cat, por quê, cara? Porque... Olha, mas se for por isso, eu também. Eu só joguei no PC esse jogo. Eu lembro que em 2010, 2011, assim, eu não tinha internet banda larga ainda, cara. Eu, não, tipo, beleza. Peguei no Torrent. Peguei no Torrent essa bosta, cara. Fiquei não, acho que. Um, rapaz, dois, ó. Uns dois meses, cara. Não, beleza, ô desgraça. Mas eu não tinha o Play 1, não tinha como jogar isso. Mas tu jogou ele há pouco tempo, tu falou. Sim, faz uns 2 anos, 3. Porra, né? Aí é meio foda, cara. Tipo, eu joguei na mesma época que o desgraça, também foi no PC. Meu primo trouxe um CD só e depois deu um bug e não consegui jogar mais. Vocês estão vendo por que eu odeio o Final Fantasy, né, cara? Porra, é foda. Porque é bem diferente, realmente, se você pegar uma pessoa que na época jogou quando foi o boom dele. Tem uma visão diferente. É porque a gente não tinha, cara, tudo isso que a gente tem hoje. Caralho, é muito difícil você olhar pro Final Fantasy VII e tu esquecer que, tipo assim, tem o 15, entendeu? Teve o 12, que, pô, os jogos são lindos. Não que o 7 seja horroroso. Mas, tipo assim, tu olha hoje em dia aquilo quando tu vai jogar, tu fica assim, caralho. Não precisa, é isso aí que a galera é que Final Fantasy é o standard de qualidade, tipo, de gráfico, assim. Desde, não, tipo, os caras ficam impressionados com a parada. Daí, tipo... do set, assim, que era sempre o bagulho, feito pra impressionar, né, tipo, Saiu o 7 lá de SG, o pessoal ficou maluco, daí chega o 8, tem aquela abertura lá tocando uma tipo, orquestra fodona, assim, e tipo, a CG melhorada. Daí chega no 10. Tipo, tu vai ver a CG do 10 até hoje não chegaram, tipo, num nível tão bom quanto aquilo, cara. Tipo, a água que tem e os cabelos, assim, é um bagulho muito foda, assim. Sim, sim. A, 10, a do 10 é do caralho. Eu ia falar o seguinte, ia falar do Final Fantasy IX também, que tu acabou pulando do PS1 também, que é aquele que tem um boneco com rabinho de gato, que eu nunca entendi essa porra. E nome de jogador da França, né, cara? Porra. Qual o nome dele? Zidane? Zidane, olha só, cara. O golpe dele que tirava mais sangue era cabeçada, né? Tu apertava a cabeça de Bunch, ele pá! Era um hit. Só podia dar quando ele ficava puto, né, cara? Ele falou que ele acertava. E no final do jogo, mano, olha só, já começou final, essas piadas de velha. No final do jogo ele é expulso, né? Pronto. Fiz a piada. Né? Não, no final do jogo ele vira o chefe do próximo herói, ele vira treinador. Ó. Olha aí. Hoje ele é treinador. Esse nossa, é o Final Fantasy IX, cara? Se eu não me engano, esse personagem tá no Tactics do Game Boy, cara, esse Zidane. Não, é que o negócio é que o Tactics, ele não é... Ele não, tem não. Essas coisas de chamar o pessoal de fora, assim. Ah, sim, porque porque tem dois Tactics. O Tactics do PlayStation 1, que a galera diz que é foda, que é do caralho, melhor. Que é não sei o que, offline, né? E não, tem e tem o do Game Boy Advance, que é totalmente fora do padrão, né, cara? Não, nossa, é muito Game louco esse jogo. Ele começa numa creche, assim, o pessoal jogando bola de neve. Daí o cara, eu acho que ele leva uma bolada muito forte, assim, e acorda lá no mundo mágico. É muito eu lembro da história. Tu vai na escola, aí tipo, acho que não sei se você é o garoto novo, sei lá, que porra é essa. E tipo, durante o jogo, tu tem o seu grupinho de amigo e tem o grupinho do bully, que faz bully em um desses seus amigos. Esse seu amigo, ele consegue um livro, que o nome é o Final Fantasy. E tipo, eu não sei por que caralhos ele lê esse livro, ele consegue, a partir desse livro, criar um baseado naquela porra. E tu e algumas pessoas no seu grupo, que era você e a menina, lembram dessa porra desse mundo. E tipo, você tá no ímpeto de fazer o mundo voltar ao normal, porque... Deus lá sabe por quê, porque eu acho que tu tinha o teu irmão, que era cadeirante. Tipo, tu quer ele de volta. Merda de história, o cara é muito ruim. Quem tá falando já é um negócio... Eu joguei um pouquinho. Inclusive, esse jogo, nego, eu joguei um pouco dele. É. Teve essa história super longa, eu desliguei e nunca mais joguei, cara. Eu não sei o que aconteceu depois. Tipo, é muito na cara que depois tu entra numa guild, ele acaba até tendo muito daquele anime, o Fire Day, o anime muito caralho. Cara, tu entra numa guild, e na guild tem aqueles bichos, os Modlin, né? Que é Modlin, né? O nome daquelas porra? Moogle. E, cara, tá muito na cara que o Moogle que te ajuda é teu irmão cadeirante, cara. Tipo, só falta ele dizer, olha, cara, eu sou teu irmão. Tipo, eu tô jogando, e, tipo, o esquema dele é muito louco, cara, que tu vai montando a porra do mapa com as cidades que você ganha. E, tipo, o jogo, ele do nada, ele começa muito fácil, aí depois ele puxa uma dificuldade absurda. Tipo, joguei ele por um longo tempo, cara, mas não tive paciência pra continuar, não, cara. Cheguei num ponto, assim, que eu falei, velho, chega. Mas eu queria, tipo, puxar, já que falou do Tactics, a gente podia puxar lá pros primórdios do... Ah, mas peraí. O Tactics não é bem RPG, né? Ele é mais... Eu considero ele... Vai instaurar a treta mesmo, cara? Não, ele vem a porra da garrafa com álcool? É RPG por turno, tá no nome. É RPG. Foda-se. Eu considero mais um jogo de... Estratégia. Conceito de estratégia. Em grego, estratégia. Em latim, estratégia. Mas ele é... Ele é RPG por turno. Sim. Eu nunca parei com RPG, mas faz sentido. Mas eles dão, se não me engano, no começo eles davam como esse nome, como um RPG tático. Tipo, ele tinha essa categoria. Não sei o que aconteceu com ela. Não, é isso. Não sei o que aconteceu, ainda existe, né? Pô, todo mundo chama de RPG Tactical. Eu sempre brincarei como tipo um análogo ao assim, o Age of Empires, que são tipo estratégia em tempo real, e Final Fantasy Tactics ou Fire Emblem, eu achava que era tipo estratégia em tudo, sabe? Não. Mas eu acho que eles pegam mais o lado, tipo, tu controla um personagem assim e tu evolui ele, quando, tipo, os jogos antigos eles constavam esse negócio de evolução, já que geralmente tu sempre pegava o mesmo boneco e ia até o final, no, na maioria dos jogos de ação, né? Sim, daí o RPG é diferencial que tu evoluía teu boneco. Eu nunca pensei nisso. E esse ponto que você está falando, já que a gente está puxando por esses RPGs táticos, eu já deixo aqui dois que são fodas, que a gente deve passar muito rápido por esse tema, mas deixa aqui dois que são fodas que eu aconselho qualquer um a jogar. Inclusive, já aconselhei pra galera aqui dentro do locadora, que é o Dissidia, que eu não sei se é assim que se fala, é Dissidia. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. E um que eu joguei muito... Desgaia, não? Dissidia. Desgaia. É isso aí, pra mim era... Dissidia. É aquele Final Fantasy de luta lá. Qual que é o mesmo nome? Desaiga? Desgaia. Que é o do Guri Azul, né? Do Guri Azul, que é meio demônio, porra. É assim, né? Isso aí. Bom, joguinho é muito legal, muito, muito carismático. E um que eu joguei muito na minha adolescência, e, pô, aconselho qualquer um jogar no dia de hoje, que o jogo continua foda, tem uma história muito boa, que é o Ogre Battle, cara. 64. Tactics Ogre. É que tem o um nome ridículo de... Não, blá, blá. Eu vou até procurar aqui pra falar aqui. E, tipo, o Tactics Ogre é um que o pessoal fala bem também, que ele é basicamente o que gerou o Final Fantasy Tactics, cara. Uhum, é tipo, o primeiro tático da Square, antes até de Front Mission, se não me engano. Quando eu olhei esse Final Fantasy Tactics, eu não teve como. Eu já tinha jogado Ogre Battle antes, e eu falei assim, cara... Eles chupinharam disso aqui, ou já tem uma porrada de jogos desses que eu não sabia que existiam. Inclusive, o Ogre Battle, eu acho que é da Atlus também, o de graça, se não me engano. Depois dá uma procurada aí. Não. Deixa eu ver aqui. É da Square? Pera aí. É da Atlus, cara, porque a Square não trabalhava com a Nintendo nessa época. Como não, pô? Você tá doido? O nome da developer é Quest, cara. O nome da developer é Quest. Porra. No Nintendo 64 não tinha nada da Squaresoft, cara. Eu não tô louco! Tipo, o Alborguete. No 64 só tinha Zelda 007 Pokémon Stadium, cara. Só tinha isso de jogo. Mais tinha Quest, da Quest. E tinha Mario 64. Mario, mas RPG. Não, olha o nome do jogo. Olha do Ogre Battle lá, o Tactics Ogre. É Ogre Battle 64 Person of Lordly Caliber. Tipo, a pessoa do calibre Lordal, que tanto que é o. É calibre Lordal? Exatamente. É daí mesmo que veio o nome do canal, cara. De uma, tipo, eu lembro de já ter visto um monte de gente falando dessas peças. Cara, Tactics Ogre tem um nome muito bosta. Tipo, o primeiro é a Marcha da Rainha Negra, daí depois, sei lá. Tactics Ogre, vamos... O que seria Kling, cara? Let us Kling together. Kling deve ser algum personagem, não, cara? Vamos juntos com nossa, o Kling, sei lá. Nossa, né? Let us Kling together. Não, pô, deve ser um verbo, né, mano? Pô, olha os nomes, cara. Tu vai pensar isso aí. Não é nome de RPG, cara. Mas, ó, vou falar uma coisa pra vocês, hein, cara. Tipo assim, quem não botou isso na biblioteca de jogos e quem não jogou... Eu espero muito que nessa porra do Switch aí... Que vai ter essa. Apesar que não vai ter jogos de Nintendo 64, né? Mas seria muito bom se relançar. Eu acho que vai. Cara, não tem. Eu acho que vai no Yu já tinha. No Yu já tinha. Deve ter pelo Virtual Console, pô. Cara, não tem sentido não ter. Cara, não ter jogos de Nintendo 64. É a Nintendo, né? Porra, não gostamos de 64. Não vamos lançar jogos. Nem GameCube, aquela merda. Mas. Esse jogo aí é um que tem que entrar, que ficaria ótimo em tela de toque. Eu não sei como o jogo anda hoje, como se tem. Pra essas gerações novas, mas tipo assim, cara, é um jogo muito foda, com a história muito maneira, e por mais que quando você vê esse RPG Tactics na tua cabeça, quando tu começa a olhar assim, tu vê tipo, supletivo, que é coisa pra caralho pra fazer, parece uma planilha de Excel, o Tactics Ogre consegue ser bem simples, cara, ele consegue te entregar bem, assim, de bandeja o que você fazer, colocar a classe dos personagens e tal. Ele te divide, te coloca ali dentro da história, lembra muito o estilo que o Final Fantasy Tactics fez, né? Até porque chupi um do outro. E tipo assim, cara, eu aconselho muito, é um RPG muito foda, cara. Muito foda mesmo. Entendeu? Que honra poder falar desse jogo. Que bonito. Que honra poder falar desse jogo. Não. Que eu gastei horas e horas no Nintendo 64. Sem o Humble Pack, eu não conseguia fazer aquelas sacanagens lá de salvar e tudo. Eu acho que ele tinha uma bateria interna que você salvava. Eita, que merda! Mas... porra, é um jogo muito foda, cara. É muito do caralho esse jogo, mano. Yes, mas, entrando nessa onda de tactics que eu falei, tem o Front Mission também, que eu joguei pelo menos o primeiro, assim, é tipo um jogo bem legal que, em vez de ser tipo só nego qualquer ali, é tipo mecha. É o que chamam de Wanzer, que tipo, é uns robôs meio tanque, tu controla. Daí na hora da batalha tu teria que escolher, tipo, tu escolhe as armas da mão, assim, tu pode até escolher os mísseis. E na batalha o que conta é, tipo, ah, tu tem as pernas, dá um tiro na perna do adversário, daí ele não pode andar tantos quadrados assim no turno, ou tu dá tiro na mão, ele não pode usar aquelas armas que tinham no lado da mão, não, do braço, assim. Tipo, e o conceito, cara, eu achava muito foda, assim, eu lembro de ter zerado, assim, tipo, a história também é bem foda, tem aquele padrão de arte do Final Fantasy do mesmo cara lá da época, que era o Yoshitaka Amano. Tipo, é um jogo que vale a pena. Depois eu não sei que a franquia morreu lá pro 5, depois a Square fez um que era em terceira pessoa, assim, de tirinho, mas não deu certo, e hoje tá morta a franquia, basicamente. E a grande pergunta que eu deixo é por que Gundam, a série Gundam não faz um RPG desse, né? Porra. Na verdade tem aqueles Super Robot Wars. Ah, mas esse aí é a suruba de robô, cara. Tem, não, mas pô, sério, cara, tem de tudo nessa porra. Sim, cara. Sim, tem, tipo, Mazinger, tem... Evangelion, cara, tem uma versão do Evangelion. Depois vem o Gurren Lagann, se não me engano, tipo, sim, tem tudo sim. De meca nessas porra. Cara, pra mim eu não chamo, né? Eu não sei nem o nome, cara, eu chamo de suruba robótica, cara. Já tem tudo que é robô nessa porra. Tá, mas aí, a gente falou dos RPG atrás, vamos pro Persona, vamos fazer o que aqui? Pô, a gente podia falar mais na questão, tipo, de... Depois vem, tipo, esses action RPG no PlayStation 2, né? Ah, daí morreu a parada, o que tava sobrevivendo no máximo em portátil, assim. Saiu alguns no PlayStation 3, tipo, aquele Eternal Sonata, Resonance of Fate, mas pô, era um bagulho... Bem de nicho até. Cara, mas... eu acho que chegou a sair muito no PlayStation 3, eu sei lá como, que eu acho que seria muito imbecil, que é o tal do Hyperdimension Neptune, eu acho que é uma porra dessa, cara, que é aquele, o desgraça... Cara, deve ser, eu cara. Tenho esse jogo na Steam, é aquele negócio, ele faz sucesso de tipo, desse público otaku sim, safado. Sim, né? Legal que eu falando isso, né? Ah, viado, filha da puta. Ok, teu telhado é de vidro, hein, cara. Toma cuidado, hein, mano. Mas é reforçado, cara. Se preocupa, não. Quando o nego entrar no Steam e vê lá que tu comprou as DLC lá do Senacabo, lá todas. Não, cara. O meu é no vidro. Isso aí eu tô protegido, não. Só o treino tá fechado. Cara, não, mas é bizarro, cara. Porque, tipo, realmente, o desgraça falou esses RPGs assim de turno, eles deram uma sumida no videogame em geral. Tipo, alguns assim. Cara, o videogame que segurou poucos dele foi a própria Sony com o PlayStation, né, cara? O PlayStation que acabou segurando, cara, esse gênero. Te cortando aí um pouco, se lembra que no início 360 você tinha alta parceria com o Japão e saiu, tipo, Blue Dragon, aquele Lost Odyssey do cara? Sim, cara. Tipo, é um falam que é um jogo isso, excelente, né? Sim, eu nunca joguei, mas falam que é um jogo do caralho esse, cara, Blue Dragon. Pra você ter... Cara, eu joguei a versão do DS, eu achei mais ou menos. Eu não sei se é o mesmo esquema, tipo, o jogo era meio doido. Pra você ter uma ideia, cara, o Xbox, ele tinha até jogo de simulação, daquele simulador de conta. Como... O Xbox realmente tentou entrar no Japão com tudo, só que, cara, não deu. Não, mas qual de simulação tu falou? Cara, um acho que é, tipo, se passa num bar, cara, nesses restaurantes. Acho, é? Eu não lembro, não vou lembrar eu o nome. Eu ouvi falar de um tal de Record of Lodoss War, que tem uma parada de Dating Sim, sei lá. Ah, não sei, cara. Depois eu pego o nome pra você e te faço, cara. Mas tipo... É, daí. Estou muito interessado. Cara, eu li uma review disso, cara. O cara fez uma review desse jogo pro Xbox. Caralho, o Xbox tem esse tipo de jogo? Tipo, não tava na merda lá no mercado japonês, cara? E, tipo, os caras realmente tentaram entrar com tudo no mercado japonês. Não conseguiram, cara. Realmente foram os japinhas que não fizeram, cara, o Xbox lá. Eles tentaram. Eles realmente fizeram altas parcerias, o Blue Dragon tinha o desenho do Akira Toriyama, tentaram meter anime também, o anime aqui que tem uma bela fase da história da dublagem, que, porra, sensacional, dublagem made in Miami, né, cara? Ah, mestre de cavaleiros? Essa machucou mesmo, a minha bicicleta. Você realmente deveria olhar por onde anda, Chu. É muito bom, é um jogo que merece um cash só pelo feio total com essa série. Vocês puxaram um ponto importante, cara, que tipo assim, a geração PS2 ainda teve, assim, bastante, né, cara, essa geração PS2 e tal, Mas quando passou pro PS3 e pro Xbox 360, cara, meio que, tipo, ele não é que ele se extinguiu, mas ele diminuiu muito. E tem a explicação. Foi porque a geração PS2 a gente ficou entupido com jogos tipo muito ação, God of War, esses jogos que são ação frenética. Não só isso. E quando a gente... Não, pera, desculpa te cortar também. Eu acho que eu já tô vendo o segmento. Mas não só isso, cara. O gênero ele também teve que se reinventar, porque esse padrão dele não tava mais funcionando pra console grande. Tanto que no PlayStation 2 o RPG, desgraça, me corrija, talvez que se eu estiver errado. Mas o RPG eu acho que se destacou mais na geração PlayStation 2 foi o Kingdom Hearts, né, cara? O Kingdom Hearts ele traz aquela mudança que o próprio desgraça falou, né? Que é o action RPG, né, cara? O estilo de luta dele é uma parada toda. Além dele ser um jogo totalmente, com uma pegada totalmente diferente, né, cara? É o personagem original do jogo interagindo com os personagens da Disney, né, cara? Olha só que crossover safado, né? Disney com Square. Ah, mas a ideia é muito boa, cara. A ideia é do não, caralho. Não, a ideia não é muito boa. Ah, cara, eu gostei. Tipo, muito maneiro. Tipo, quando eu joguei, nossa, cara, tipo, quando alguém fala em, tipo, vamos fazer um crossover, né? Tipo, o cara disse Final Fantasy Disney, daí, cara. Caralho, ok, né? Que você cheirou, cara? Porra. É o Japão, desgraça. É Japão, aqui, né? Cara. É isso aí, Japão, cara. Japão é isso aí, cara. É drift, entendeu? Essas coisas. Algum dia alguém chegou na mesa da Capcom e falou: olha, vamos fazer o Marvel versus caras. Não, mas faz sentido porque. Não, eles faziam jogos. Não, cara. Não faz sentido porque eles faziam jogos da Marvel, daí os dois faziam sucesso, daí eventualmente, Capcom preguiçosa pra caralho, vamos usar nossos sprites aqui e misturar tudo. Ratinho! Ninguém fala isso, eu tenho que falar. Ratinho! Não, cara, mas aí o Kingdom Hearts, eu não joguei muito, na verdade eu não joguei nada dessa série. Eu até perguntei o desgraça, pô, desgraça, já vou jogar. Desgraça me disse um severo não. Não, pera aí. Não, tu que isso? Tu fez altas concessões lá, mas no final a tradução que saiu foi não, cara. Que concessões que eu fiz, cara? Consegui, cara. Porra, tu falou um monte de coisa que eu nem lembro, cara, mas tu falou muito negativo. O combate é legal, mas no início ele é meio chato, porque, tipo, ele é muito repetitivo. Daí é bom tu jogar até no hard, mas tem algumas coisas que são até absurdas de difícil de jogar, tipo, de primeira no hard. Mas o combate dele é mais bacana e a história, tipo, é o cacete A4 voador bizarro, assim. Cara, por algum motivo... Realmente é muito... Cara, muito louca, mas... Eu só tenho uma pergunta. O Mickey aparece em algum momento? Que eu achei muito bizarro. Você no 1 ele não aparece. Tipo, ele aparece bem pouco, assim, depois ele vira mais presença do normal. Porque, tipo, o principal personagem é o Mickey, que vai andar, tipo, patente. Cara, O Pateta tá errado, velho. E outra coisa, eles são maneiros, mas é tipo, sei lá, tipo, personagem de Final Fantasy que, tipo, dizem que o Sora lá, que é um design meio Disney com Final Fantasy, mas ele é muito Final Fantasy. Ele tá lá, tipo, demais. Tem tipo um cara, um anime assim do lado do Pateta e do Não. Tipo, vai tomar no cu, cara. É muito. Eu acho maneiro pra caralho, cara. Vou te falar. Eu olho esse jogo, quando eu vejo essa porra aí que o Desgraça tá falando, eu me sinto que, tipo, como se o Sora ele estivesse naquele parque, no parque lá da Disney, né, cara? E eu, tipo, Pateta e Donald são aqueles caras vestidos, né, cara? You never see it coming. No PS2, a gente ainda tem alguns, tipo, RPGzinhos assim. PS2, o Wii, a gente pode citar rapidinho. Eu acho que eu citaria os Final Fantasies que tem no PS2, o Kingdom Hearts também. O Kingdom Hearts, se não me engano, tem dois ou três, né, no PS2. São três. Sim, é um que é remake daquele de GBA, inclusive. Que é de GBA, não tem sentido. É legalzinho também, é bacana. Eu gosto de Kingdom Hearts, cara, mas é um bagulho que tu vai pensar assim, tipo, cara, que ideia de jirico, cara, como é que isso aí deu certo? Cara, eu vou te falar que o do GBA eu joguei, eu não entendi o tutorial, cara. Eu não vou jogar essa porra, tipo um jogo de carta, né, cara? É meio jogo de carta. Muita viagem de maconha essa porra. Mas antes do Belo falar, tipo. Não sei se vocês jogaram um Tales of, algum deles. Não, cara. Eu acho que foi um dos primeiros RPG que eu joguei, cara. Eu joguei, tipo, Tales of Eternia, eu acho que era. PlayStation, tipo, eu não sabia nada, não sabia nem ler direito o inglês na época. Tinha uns 7, 8 anos, cara. E os caras, tipo, meu pai me comprou o jogo, tinha tipo 3 CD, achei coisa mole e estranha, cara. E tipo, era um jogo, ele é diferente, que ele é de ação, ele não é de turno. E cara, ele é muito louco, que ele é cheio de referência, coisa de... Eu lembro que tu tem uma parte que vai no museu da Namco, assim, você tem que responder umas questões, tipo, referente a jogo da Namco, cacete. Eu nunca cheguei a me aprofundar muito, eu só depois eu baixei a demo daquele Berseria, que saiu esse ano ainda. Tipo, é um bagulho bem... Esse jogo, hein? As notas dele tão altas pra cacete. Sim, sim. Mas, tipo, eu achei o combate dele muito mash button, cara. Tipo, tu chega no inimigo, aperta, aperta, aperta e mata, assim. Não vi muita profundidade. Não sei se... É só uma coisa, o desgraça. Esse Tails of qualquer coisa é aquele que é desenhado pra aquele tal de Tony Taka, não é? Porra. Eu que vou saber, rapaz. Porra. Porra. Por quê? Porque ele não saberia, né? Nosso atacão. Tony Taka. Você falhou com esse podcast, cara. Porra, você devolve essa carteirinha de otaku, cara. Se você não sabe quem é esse cara, você não merece. Caralho, Tony Taka, nunca. Eu acho que é Tony Taka, cara, que ele é um ilustrador, cara, de jogos. Eu acho que ele é ilustrador dessa série. Não, tá aqui como ilustrador de Hiroki, cara. Olha que safado esse Kenyo, cara. Não, cara, o cara começou aí, mas se eu não me engano, depois tem também, cara. Do Tales of qualquer coisa aí. Porra, aqui não mostra nada, só tá dizendo do Shijin, Light Novel. Ah, caralho, hein, porra, vou ter que ir lá atrás. Classificado 18 agora, anos, né? Olha de onde que eu tô confundindo os nomes dos caras aí. Tá vendo? Cara, cara, eu nunca neguei isso nesse podcast, ainda bem que falaram aqui. Não, mas é bom falar disso, que é engraçado. Filha da porra, carrendo minhas costas. Eu acho que não, tranquilo, mas sim, prossigo. Tipo assim, então, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, até pra gente não se estender muito, a gente falar de Persona. Eu acho que a gente podia pegar agora e falar, Cat, se você tá ouvindo, volte agora nesse momento, eu te convoco, né? Joga a carta na mesa aí, ó. É, eu acho que a gente pode falar o RPG em si que marcou a gente. A gente já sabe o que aconteceu, que no PS2 e na geração PS3, a gente tá colocando o console da Sony, porque, vamos ser sinceros, são os consoles que mais receberam RPGs nessa virada de tempo, né? Sim. E tipo assim, a gente podia falar, acho que desde do nosso comecinho lá, que a gente pegou o primeiro e gostou, até agora, a gente podia pegar um e falar nosso preferido, tipo assim, só citar rapidinho, sem enrolar muito tempo, pra gente poder passar pro Persona. É, eu acho que... Começa aí, Cat. Eu acho que já imagino qual que você vai falar. Cara, é Pokémon, né, cara? Porque foi o único que eu joguei. Não foi o único, mas foi quase, né, cara? Não, mas mesmo assim, o Pokémon marcou bastante mesmo. Eu acho que foi um dos primeiros jogos, assim, se não o primeiro, que eu realmente tive muita vontade de jogar. E assim, a Red, na verdade, a primeira geração, eu conheci pelo meu primo, tinha a versão Blue, e eu demorei ainda um ano ou dois pra ganhar. Ganhar um boy e poder jogar. E logo que eu ganhei, assim, joguei a Red. Mas logo saiu a Silver e a Gold, que eu ganhei outro dia. Você fodeu! Que eu zerei em japonês. Outro dia não, ainda há pouco. E, cara, pra mim, a Silver ainda é a melhor geração, cara. E foi ela que eu vou citar aqui, cara. Porque ela conseguiu elevar o nível da primeira geração de uma maneira muito boa. E... É muito foda mesmo, cara. Roubando aqui, o Cat cortando rapidinho. Sem querer, por favor. Puta, a Gold e a Silver, cara, a gente que jogou... Foi uma febre do caralho aqui no Brasil essa porra, né? Pra encurtar a história. Mas, caraca, eu que tinha jogado as outras versões antes que todo mundo aqui, né? E depois foi jogar a Gold. E quando você faz tudo e você descobre que tem mais um mapinha... Sim, e é aquele cara. Meio que... Puta que pariu, meu irmão. Eu pequenininho... E, cara, é muito foda como Pokémon, com aquele gráfico simplista pra caralho, meu irmão. O gráfico é quase... desenho de criança, meu irmão. Sim. Tipo assim, um jogo te cativa, cara. Um jogo te cativa muito, cara. Os pokémons hoje, quando eu vejo um, ou até você pega a geração anterior do próprio DS, vê que, tipo assim, eles são muito mais bonitos. Os caras, tu pega esse primeiro que a gente jogou lá, o Blue e o Yellow. O Yellow já tava até melhorzinho. Mas tu pega o Blue, o Green, cara, tu vai ver o Pidgey, caralho, é nojento, cara. Eu olhei assim, puta, é muito não, feio, não, cara. Não, pera lá, pera lá. Pô, até que na versão Red, na versão Yellow, era bonitinho, realmente. O feio, no Blue também, agora o feio mesmo era no Green, cara. Pô, meu Deus, é porque o Green é o primeirão, né? Mas tipo assim, cara, o jogo ele tem o dom de tipo de te cativar, cara. Eu acho que essa que é a mágica do Pokémon. Mas prossiga aí, Cat, desculpa te interromper. Não tem mais muito o que falar, não, cara. É meu amor pro Pokémon. Porra. Vem, porco continuou bem desde essa época, cara. Eu joguei todos os jogos, foi é o único, única franquia aí que eu acompanho veementemente. Sei lá, eu tenho a cuequinha do Pokémon, eu tenho a roupa de cama do Pokémon. Eu tenho um Pikachu aí, cara. Bulbasauro, eu escrevi você na minha parede. E caiu a camisa do Bulbasauro. Caralho! Pô, camisa do Bulbasauro. É aquela devolução. A cama, né? A cama com aquele cobertor gigante do Pikachu, né? Eu crio um Bulbasauro no meu quintal, né? Nossa. É só essas coisas. Cat deve ter a toquinha, né, cara? Tem a toquinha? É a coleção do Guaraná Antártica lá que saía os Pokémon, você lembra, cara? Pô, cara, porra, cara, eu lembro dessa pergunta. Guaraná Pichulinha Pokémon, porra. Pichulinha, cara. É o melhor nome de refrigerante. Brasil ninguém conseguia tomar a merda do refrigerante todo. Só comprava pela porra do boneco. É verdade. Beleza. É, desgraça, qual o teu? Opa! Putz, grila, cara. É complicado. Tipo, você falou o quê? O primeiro ou mais tipo, um destaque, assim? Seu favorito. Marcar, tipo, que eu cara, teu favorito. Tem bastante. Bastante não, mas tem uns que tem destaque, assim, de Earthbound, né, o Modern 3 também é muito bom, mas acho que um que vale destacar, que a gente não chegou nem a falar muito, que é um do DS, que é o The World Ends With You. Eu não entendi o que ele falou. É, The World Ends With You. Caralho. É tipo um jogo de ação que usa a tela de toque do DS. Eu não joguei no DS, né, já que eu sou pirateiro, então eu joguei no PC. Que isso, rapaz, você jogou no DS. Daí, sim. Tipo, é, no mundo melhor eu joguei no DS, assim, daí, tipo... Tu controla dois personagens, geralmente, daí um tu controla na tela de cima, que tu usa os botões, e outro tu controla na tela de toque. Daí é um jogo que tem tipo um setting mais moderno, que é o setting, né, que palavra, que tipo se passa em Shibuya, no Japão. Daí tipo é um piá todo, como é que é, todo fechado assim, que fica nos fones de ouvido e autista, todo mundo. É, por aí, autista também. Daí ele entra num jogo. Tipo, ele meio que morre, assim, ele entra num jogo estranho que tem tanto caralho tempo pra chegar num tempo. Coisa japonesa, né, cara? Caralho! Junto com, daí, tipo, ele vai encontrando o pessoal que vai tipo, fazendo parte do time, é sempre em dupla as batalhas. Tipo, essa dinâmica de usar as duas telas é muito bacana e os poderes envolvem o DS, tipo, tanto tu gritar na parada, tipo, pra soltar tipo, um poder de raio, tu fazer uma linha, assim, pra sair um poder de fogo, cara, tipo, a história é muito bacana, assim, cara, e é da Square também, o artista é o cara do Kingdom Hearts, e pra mim a arte dele nesse jogo fica bem bacana, assim, que é um bagulho mais urbano, tipo, de grafite, assim, não é aquela bosta cheia de zíper maluca que ele faz em Final Fantasy e Kingdom Hearts. Como é que é o nome do cara? É Tetsuya Nomura? Cara, pra mim, tipo, esse jogo tem até no iPad, saiu uma outra versão e vale pra, muito a pena jogar assim. Esse jogo realmente tem notas boas, saiu na época, como ele praticamente é aquele games, assim, que é da Xbox, mas eu gosto de usar esse título pra outros videogames, porque realmente tem jogos que são isso, games que são ouro, né, games gold, cara, seria um dos DS que com certeza tá lá naquela listinha de top 10, toda vez que você vai procurar os top 10, top 15 de DS, ele aparece lá, apesar que eu nunca joguei, mas ele realmente parece ser um jogo muito bom. E agora quem ouve o Belo pra falar? Cara, é complicado, porque eu não sou tão grande jogador do gênero não, apesar de um dos meus jogos favoritos ser o Chrono Trigger. Pô, tá jogando Persona agora e tá gostando muito, cara, realmente, assim, questão de RPG, ele é uma... Vou dizer logo mais porque que eu acho ele um RPG muito completo, assim. Mas, cara, eu vou te falar que um RPG que me pegou bastante mesmo é o Dragon Quest VIII, cara, do PlayStation 2. Apesar de já ter jogado... Também por isso, cara, também por isso. Mas, porra, cara, foi a primeira vez que eu realmente peguei um Dragon Quest pra jogar a sério. E, cara, o jogo, ele me cativou, cara. Ele mantinha muito da mecânica clássica do Dragon Quest. Até o momento, eu só tinha jogado o primeiro e o segundo jogo e... Tipo, tinha cagado na época. Foi graças a esse jogo que eu peguei pra zerar o primeiro jogo, que era o que foi o mais rápido. O segundo eu não consegui porque deu bug lá na ROM. E, tipo, o jogo ele é muito legal, cara. Tipo, ele tem uns gráficos muito bons. A história dele é muito redondinha, cara. E os personagens, eles são cativantes, cara. Ele não tem só aquela coisa padrão do próprio Dragon Quest. A maneira de andar no mapa é diferente. A maneira de interagir com os personagens é diferente. Ele meio que eu vejo ele como um Dragon Quest que começou a sair fora da curva. Eu não sei se isso foi influência do próprio Final Fantasy, que já estava fazendo isso. Mas, tipo, ele conseguia manter as coisas clássicas do Dragon Quest e adicionar muita coisa nova, cara, que deixava o jogo bonito, bonito. Até hoje eu lembro que o gráfico é bonito. Eu cheguei a recomendar esse jogo pro Borgo Reversador lá dos Lamentáveis. Ele começou a jogar e falou, caralho, o gráfico é muito foda, cara. Tipo, pô, ele tem aquele traço realmente do Toriyama, o traço mais atual do Toriyama, né? Que já tá bem diferente do que a galera conhece do Dragon Ball, cara. E, cara, o traço, ele casa muito bem. O Cell Shading faz ele ficar muito bonito, cara. As cores também do jogo são muito vivas, cara. É um jogo foda. Eu, infelizmente, não terminei de zerar ele. Tô até querendo conseguir uma manete pro meu PS2 pra terminar de jogar ele, cara. Eu não vou atrás da versão PC, minha carroça que não vai rodar. Mas, cara, ele realmente é um jogo muito completinho, cara, muito fechadinho. E ele tem de tudo, ele tem umas reviravoltas muito boas na história, cara. Tu não vai parar e tipo, caralho, tipo, por que aconteceu isso? Como tem umas reviravoltas foda-se no Final Fantasy, por exemplo, cara. E, realmente, eu acho ele um jogo muito redondito. Tipo, é um RPG que eu tenho muito carinho, cara. Eu acho até uma pena não ter uma versão dele pro Vita, cara. Se tivesse, eu já tinha comprado. Já tava até jogando aqui e enchendo o saco de vocês com ele. Mas realmente, cara, é um jogo que eu falo, você quer jogar Dragon Quest, quer ter uma noção de como é o Dragon Quest RPG, começa pelo Dragon Quest 8, cara, que pra mim é o melhor, sem dúvida, pra se começar. Tem ele na Steam, né, Ken? Tem. Eu acho que ele acabou de sair 3DS. Também. Tipo, como eu falei, cara, o jogo ele é tão bom, que, cara, estão relançando ele em outras plataformas, cara, que realmente ele é um jogo diferencial da franquia Dragon Quest, cara. Tanto que esse Dragon Quest vai sair agora, que eu acho que é 12, 13, sei lá. Cara, ele em questão de mundo, em questão de movimentação, ali você vê o carinha andando no mapa, os monstros andando no mapa junto com ele. Cara, isso tudo já tinha ali no Dragon Quest 8, cara. Se eu não me engano, acho que até foi ele que iniciou isso. Se eu não me engano, é no Dragon Quest 7, eu acho, que é de DS, eu acho, e ele ainda tem uns gráficos 2D, é o padrãozão, se eu não me engano. O 8 que ele realmente decide dar essa atualizada na franquia. Querendo ou não, a franquia Dragon Quest é uma franquia, até nas palavras do Máximo, é uma franquia muito conservadora, né, cara? E é um negócio que eu concordo com ele. Querendo ou não, eles ainda seguem muito o padrão original do jogo. E meio que o Dragon Quest 8, ele meio que sai um pouco dessa curva. Ele mantém muito em ela, mas ele tem várias coisas. Você pode, tipo, seu personagem, ele pode ter mais de uma skill, tipo. O personagem principal, ele luta com espada, com lança, com as mãos nuas, né, na porrada, e com bumerangue, cara. Então você pode escolher, pô, qual dessas três eu vou me especializar. E dependendo da especialidade que você dá aí, ele ganha técnica desenvolvida em cima daquilo. Cada um tem uma característica, se ele usa a lança é mais rápido, tem um ataque maior. Se ele usa a espada, ele tem uma melhor defesa. Se ele luta no punho, ele não precisa de arma, tem uma maior velocidade. Então vai desenvolvendo isso, não é só o seu personagem. Tipo, toda a party do grupo lida com essa questão, cara. Então isso que eu acho muito foda. E a mecânica dele toda é muito simples. Tem até também pra iPhone aí, se você tiver um iPhone, um celular Android que rode bem, tem ele também pra essa plataforma. Eu já tô até procurando aqui já, cara. Eu gostei da... Você conseguiu me vender o jogo, cara. Toriyama vai te mandar aí um... Uma cartinha com alguns dólares aí por causa disso. Toriyama não desenha nem pra Jump, mas já mandar coisa pros outros. Que é verdade, não dá nem pra botar um ratinho. Acho que sobrou eu, né? Vou falar o meu então. Cara, eu sou que nem o Ken. Eu queria muito falar de Chrono Trigger, mas eu acho que, colocando aquele cast proibido, não proibido, né? Mas o cast que tá pra editar, depois a gente fazendo um cast dele, porque só indicar ele eu acho muito injusto, é um jogo que realmente merece ser comentado. Mas o meu, vou falar rapidinho dele, é o Breath of Fire 4, que eu comentei lá atrás. Tinha noção de JRPG, né? Não gostava muito do título. Só que um dia esse jogo me segurou pela arte que ele tem na capa, da japonesinha e tal. Quando eu fui ver, cara, que eu botei lá, eu falei, puta que pariu, é aquele RPG de turno, não sei o que lá. Vi aquelas lembranças da infância. Só que depois eu fui jogando e a história do jogo me pegou, cara. Aquela questão lá do Ryu, ele é meio que uma entidade, né? O RPG, alguns jogos de RPG tem isso. É o mesmo personagem, só que por diferentes histórias. Então é o Ryu e você encontra ele lá peladão, você encontra ele já transformado, transvestido de dragão, né, cara? E a menina lá, a Nina, acha ele. Você vai passando com a história dos caras e vou te falar, cara, esse jogo mexeu com o meu coração. Foi o primeiro jogo que eu fiquei assustado. Hoje em dia essa porra é normal, cara. Mas foi o primeiro jogo que eu fiquei assustado, tipo assim, de jogar tanto ele, que quando eu fui olhar a hora que eu tinha de save dele, tinha 24 horas. Eu falei assim, eita, caralho, eu joguei um dia inteiro desse jogo da minha vida. Aí depois eu falei assim, ah, quer saber, legal, não me arrependo não, o jogo é do caralho mesmo. A Capcom meio que caga pra ele, relançou o 1 e o 2, se eu não me engano, pra GBA, depois eu não me interessei muito e não ouvi mais nada. Tem o se não me engano, acho que um Breath of Fire 5 pro PS2 ou 3, mas já vi falar aí, eu não joguei, mas minha filha número 4 jogou e falou que não é essa coisa toda, é bem fraquinho. E tipo assim, fico com a pena que realmente é um jogo incrível. Eu queria que ele estivesse junto hoje com Dragon Quest, com o Final Fantasy talvez, junto nesses pateões aí de pateões, olha que coisa bonita, de jogos RPG que vem sobrevivendo ao tempo, porque ele merecia. Eu indico a qualquer um, se você puder jogar, tem ele lá, acho que na PSN, se conseguir baixar esses consoles mais novos, não sei se você consegue baixar pro 4, mas eu acho que pro PS3 e pro PSP você consegue ter umas versões dele lá. Não sei se pro Vita tem também, Ken. Mas é o que eu aconselho aí, um Breath of Fire 4. Antes de entrar, é só pra citar dois que provavelmente alguém vai dizer, ah, não falaram desse, mas só pra citar assim, que é os RPG do Mario, né? O Paper Mario. Ah, sim, pô. O RPG e o Wild... Como é que é? Wild Arms. Isso é muito bom, cara. Wild Arms, eu acho que pra mim é muito RPG de velhaco, cara. Na moral, cara, pô. Ele é muito bom, cara. Inclusive, a minha primeira EGM gringa que eu comprei numa... Ô, louco! Uma feira desse de livro que tinha. As revistas antigamente, as revistas americanas, que elas eram muito melhores do que as nacionais em termos de conteúdo, ela vinha com um cartão postal e era do que? Do Wild Arms, que ia sair pra PS2 na época, se não me engano. Sim. Era o 3. E tipo, cara, assim, quando eu vi a arte do jogo, eu falei assim, cara, que coisa maneira, cara. Aquela coisa meio faroeste, steampunk, né? Sim. Cara, esse jogo, tipo, como eu falei, eu joguei pouco, não joguei ele, cara, só vi a introdução, porque muita gente fala que, pô, a intro do segundo jogo é maravilhosa, mas, tipo, aparentemente ele é um jogo que marcou, assim, a indústria. A própria, tem disponível, Belo, pra você comprar, né, porque pra quem tem um PS3, eu acho que, infelizmente, pra quem tem um PS4, não consegue comprar ele pra jogar, tem lá pra você jogar ele tanto no PS3 quanto no Vita, tá lá na seção clássica, tem o Wild Arms 1 e 2. Cara, ele tem um esquema de que o PS Vita, ele tem um esqueminha de temas, né, pra você botar lá seu avatar e tal, e tipo um plano de fundo, tipo no Twitter. Ele tem 3 temas de graça, sendo assim, Wild Arms, cara. Tipo, aparentemente é um jogo que ele foi marcante lá pros japoneses, pelo menos. Cara. Tipo, você vê que ele realmente tá desse... Eu conheço esse jogo mais porque o pessoal, eu lembro de ter lido uma matéria, não sei se foi na internet ou em revista de EGM, que o Wild Arms saiu no mesmo na época do Final Fantasy VII, então ele foi tipo, totalmente esquecido, assim, sim, por causa do sucesso do Final Fantasy VII. Sim, eu ouvi muito falar dele exatamente com a galera lá do momento Jabá e estilo Belo, da galera lá do Outro Castelo, né, cara? Eles falam muito desse jogo lá, assim, quase sempre um deles sempre acaba puxando esse jogo assim, como cartada, assim, pra falar que o jogo é foda e que tem a abertura do caralho. Vamos começar, eu já joguei essa dúvida em outro podcast, eu não lembro se foi pro ar. Desgraça, comece destrinchando essa porra, afinal de contas, Shin Megami Tensei e Persona, são a mesma coisa, não são, eram, afinal, como que começou essa zona toda e como que essa porra se dividiu? Daí é o seguinte, o Megami Tensei é, tipo, baseado num livro que é, tipo, de demônios digitais, assim, um cara que consegue invocar demônios por um computador, né? Daí isso acabou virando uma adaptação de jogo. Virou adaptação de livro, né? Deuses americanos. É, adaptaram um livro pra jogo, né? Virou um anime, se chama Digimon, sacanagem. Porra. Cara, são demônios dos Digimons? mas... Se tu vê bem esse negócio aí de usar, tipo, a fazer a rinha de galo ali, também veio do Shin Megami Tensei, né? De tu usar monstros fora do... Não sei se ele veio depois do Dragon Quest, que o Kenno falou, mas o padrão da série de invocar, tipo, os bichos, capturar ele, vem o de Shin Megami Tensei, até onde eu sei, cara. Tá, mas agora indo pro jogo. Ele começou no Nintendinho ou começou no... Sim, Nintendinho, que vem esse... É, tipo, o primeiro jogo é Megami Tensei, daí chegou o Megami Tensei 2, que eu acho que nem é mais baseado no livro. Caralho, eu escrevi o artigo, eu não lembro da parada. Olha aí. Depois, ó. Vem lá, tipo, acho que já tinha Atlus, só que daí... Acho que era parte da Namco. E daí começou a vir esse Shin Megami Tensei, que não é nada baseado no livro, assim, é tipo uma coisa totalmente nova. Quer dizer, totalmente nova, não, é continuar com a ideia de os demônios vindos do, de um aparelhinho do computador ali, tu captura, tu fusiona eles, que tem esse negócio que eles são quantidades que você pode tipo, misturar eles, assim, de, tipo, sei lá, tem um deus nórdico e uma fada, tu mistura os dois e tem outro bicho lá. Digimon, pô, é bem antes de Digimon ainda, né? Cara, Digimon chupinho é legal, cara. É, ao invés de monstros digitais, são demônios digitais. Caralho, bicho, esse chupinho, caraca. Cada dia eu descubro como Digimon é uma merda, mas é possível. Que loucura. Que é isso, cara. Bom, que loucura. Daí é esse negócio, daí vem o Shin Megami Tensei e gerou spin-off pra cacete, daí gerou Persona. Eu vou falar depois, até tô fazendo um artigo ali, espero que eu conclua antes de sair a porra do Persona 5, né? E aí teve um Shin Megami Tensei chamado Shin Megami Tensei IF, tipo, Shin Megami Tensei C. Daí, ao invés de se passar uma, tipo, que eu nem falei que é uma aventura gigante, assim, envolvendo seres cósmicos e o cacete, tu ser o cara que escolhe o destino do mundo, é tipo uma escola que um cara foi fazer uma sumanação de capeta ali e deu ruim. Nossa, que coisa legal, hein? Acontece todo dia, né, cara? Tu vai morrer na escola e puta merda, deu merda. É, deu merda, mas esse jogo fez um sucesso ali no Japão, daí o pessoal queria algo no nível, né? Daí que nasceu o Persona. É, basicamente a Shin Megami Tensei numa escola, assim. Só menor e com referências junguianas e o cacete A4, já que ele cara, procura aí mais na psique dos cara, alunos. Cara, eu vou falar, eu tô jogando, como eu já comentei, que eu tô jogando, cara, o Persona 4 e, cara, eu tô tomando uma aula de Jung de um extra do jogo, cara, sério. Eu ainda ouso dizer que a gente aqui já ouviu o termo na referência junguiana e, cara, eu vou dizer que o cara que inventou essa porra desse termo, ele usou isso de maneira errada, cara. Porque não tem nada a ver com o que ele falou. Porque o cara realmente é uma parada muito bem baseada ali, cara. Realmente é um negócio de ego, ego, alter ego e etc. Exato, isso, alter coisa. Ego, cara. É bem interessante, cara. A gente fala que é bem interessante. Sim, é bem interessante, né? É tipo, esse é um negócio que tipo, tem no Japão que... Tipo, as escolas lá é um bagulho meio punk, né? Que desde, sei lá, anos 70, 80, histórias de, tipo, tem aqueles grupinhos de bully, que, tipo, os caras vão toqueiro, cacete, já que o pessoal no Japão, teoricamente, cresce mais rápido, né, já que o pessoal se vira sozinho, depois de um ter, tipo, lá de 16 anos, pode viver sozinho, cacete a 4, né, a história do primeiro Megami Tensei, tipo, que tem um jogo que é chamado Persona, que daí o pessoal consegue falar com tipo, uns demônios, né, daí eu... Pessoal, é tipo, sei lá, vai brincar com o bagulho do copo lá, como é que é o nome que aqui no Brasil fazem também, cara? Aqui a gente chama de, a gente usa a versão do compasso, mas normalmente chama essa... É, essas bosta aí. Mas normalmente o nome da parada é tabuleiro Ouija, uma porra dessas. Isso, daí eles foram fazer algo similar, né, que tipo, tem esse Persona Game, daí eles acabam invocando... A demoniada toda e entra uma história maior, assim, que é bom nem falar, tipo, pra ter conteúdo pro artigo, né? Sim, mas só uma coisa, desgraça. Aí eu vou ser meio babaca, vou foder seu artigo agora. Nesse primeiro Persona, já. Porque, só pra deixar claro aqui pra galera, os Personas entre si, eles têm algumas coisas em comuns, referências anteriores, personagens comuns. Nesse primeiro Persona, já tem a entrada do Igor? Ou isso? Sim. Sim, já tem a entrada do Igor. Quer dizer, cara, pior que é uma boa pergunta, porque eu não joguei muito Persona 1, mas eu joguei mais do 2. No 2, pelo menos, já tem o Igor, tipo, já tem a Velvet Room, e a Velvet Room é tipo um lugar onde eles vão pra discutir com, tipo, seres místicos ali que podem ajudar eles com esse negócio de Persona, é onde eles fazem essas fusões de demônios, que ao invés de ser demônios, seriam as Personas que eles capturam. E eles são meio que colocados em cartas, assim, tipo. Sim. Que daí, tipo, tem uns esquemas, pelo menos no Persona 2, de tu tem que capturar tal demônio em, tipo, tal carta de tarô, né? Que tem bastante referência em tarô, daí que, ah, tu não pode capturar tal demônio em carta que não é, tipo, de torre, tu não pode capturar um demônio que é de sol, assim. Essas maluquices, assim. Sim, sim. E nessa Velvet Room, eu acho que tem era um artista cego que pinta as cartas, que tu pode sumanar os demônios de novo, pode fazer eles de novo. Uhum. Tem o Igor, que ele te dá as dicas, se não me engano. E tem uma cantora que tá lá só pra fazer a música, né? A música da Velvet Room é a mesma até hoje, assim. A mesma? Cara, eu vou te falar que, tipo, eu comecei o Persona pelo 4, como falei, comprei ele numa bela promoção de Golden Week aí, que eu, talvez eu faça um post sobre isso, ou obrigue alguém a fazer. Mas essa aqui é minha. E, cara, eu vou te falar que eu me surpreendi bastante com o jogo assim. Agora eu vou enfiar o pé na porta e não vamos passar pelo jogo. Cara, realmente ele tem uma história bem interessante e tal. Cara, é muito bom você ver que, tipo, os jogos do Persona, não só do Persona, que depois a Atlus acaba transferindo algumas características do próprio Persona, ou do Shin Megami Tensei, não sei se eles já usavam isso do Shin Megami Tensei, pra outros jogos, como, por exemplo, o próprio Katarina, ele tem algumas referências a essas paradas, assim, de... É, o Katarina, ele é bem mais psicológico também, né, só que o Lida, em vez de ser um adolescente, é um cara lá é um cara, já é um adulto. De anos que tá num problema de relacionamento, assim. Sim, no triângulo amoroso, né. É, e tem um bagulho místico junto lá, já que ele, tipo, o pessoal tá tendo uns casos de pessoal que morre durante dormir, assim, e ele entra em sonhos que ele tem que puxar blocos, assim, que entra a parte da jogabilidade do jogo, assim. Aham, muito doido, cara, esse jogo. Eu tenho que parar pra jogar, eu tenho ele, mas não terminei de jogar. É, esse é um que eu quero jogar pra caralho, mas Atlus nem pra lançar uma versão nova, assim, nem pra PC, né, então... Sim. Paciência. Cara, aí agora entrando exatamente na versão do Persona, por que eu gosto muito do Persona, né, porque... Eu jogando ele, eu acabei reparando isso. Porque ele não é um RPG comum, um JRPG comum como os outros. Tipo, ele ainda tem o esquema dos turnos, como tem os outros. Cara, só que ele vai além disso pela questão do social link, né, cara? Tipo, você é aquele seu personagem e, tipo, você vive a vida dele, né? Ou, no, cara, como você quer fazer. Tipo, você cria laços com pessoas. Tipo, acaba ele não tendo só a questão do RPG, ele acaba tendo também a questão do... Seria date sim, visual novel. Tipo, tem os minigames. Tipo, você vê que ele vai se tornando um jogo mais completo, assim, questão. Ele tem o elemento padrão básico do RPG, mas ele também acaba incluindo outras coisas dentro que, tipo, ampliam o gênero do jogo, né? Ampliam a possibilidade de coisas a se fazer dentro dele. É isso que eu acho o Persona uma série interessante. Pra mim, atualmente, a melhor série de RPG que tem, cara. Sinceramente, cara, o Persona ele tem uma parada muito mais estilizada e algo que não é somente o RPG padrão, que vai ficar duas horas só matando um monstro, andando de carro, fazendo sei lá o que é o objetivo principal do jogo. Ele expõe demais. Andando de carro, comendo cup noodles, né? Pô. Exato, né, cara? Fazendo propaganda da Nissin. Caralho, cara. Um dia a gente tem que falar de Final Fantasy XV. Essa parte é muito escrota, cara. Daí o seguinte, depois que falando do Persona 1, daí do Persona 2 é meio uma continuação direta, tem até personagem repetido, assim. E esse tem uma história um pouco mais estranha, porque, tipo, começa com os personagens com um joker, um palhaço, um bobo, um coringa, né? É, tipo, uma entidade que ele, tipo, ele fica falando, pô, vocês fizeram um tratado comigo e vocês vão pagar. Daí, tipo, eles não lembram disso. Daí tu vai ter que começar a investigar isso pra ver o que merda vocês fizeram, assim, o grupinho de vocês. Daí tem umas paradas muito loucas, tipo, tu pode falar com... Tem uma agência, que é o Kuzonoha, que seria... Tem até referência no Devil Summoner, que é outra série da Shin Megami Tensei, que tu pode espalhar rumor e o rumor vai virar verdade, cara. Tipo, tem umas mecânicas muito loucas, assim. Eu não cheguei a jogar muito... Eu joguei umas 4 horas do Persona 2, então eu não tenho muito embasamento pra falar, assim. Mas todo mundo deve conhecer esse jogo, porque é o jogo que tem o Hitler como vilão, né, cara? Que isso? Que loucura! Cara, pode botar o Caetano Veloso falando agora. Que loucura, cara! Que loucura! Tem muitas dessas inspirações mesmo. Pô, tu tem que jogar, cara. Tipo, porra, é realmente, cara. Ô, desgraça, de qual console o Persona 2? Persona 2 tem no PSP, vem até a versão traduzida, tipo, oficial. Antes tinha. Cara, esse que eu tô jogando? O P3P, não, né? Não, esse é o 3. Esse é o 3, né? E, inclusive, tem uma coisa curiosa do Persona, tipo, Persona. o primeiro em si foi o primeiro jogo da grande da série pra vindo pra cá, que não é de portátil nem nada. E ele foi totalmente modificado, cara. Ele, em vez de ser uma escola no Japão, é uma escola aqui no Ocidente, mudaram um personagem que era, tipo, alívio cômico, colocaram ele como negro, cara. Tipo, mudaram esse. Eita! Cara, é uma loucura, mudaram o nome do personagem e o cacete A4, velho. Ah, cara, que merda. Toca hip hop. Esse jogo é. Aí eu não sei, né? É conhecido como Revelations Persona. A versão oficial aqui. Depois que eles fizeram a versão de PSP, eles fizeram a versão fiel, assim, né? Cara, não é à toa que, tipo, Persona 4. A versão Gold do Persona 4, ele tem uns extras. Tipo, eles ignoram completamente o Persona 1, cara. Deve ser por essa não, merda. Não, o Persona, ele, tipo, ele teoricamente existe. Que depois vai pro Persona 3. Que. Tem um programa de TV que eles entrevistam alguns personagens do Persona 2 e 1. Quer dizer, eu acho que é mais do 2 que eu reconheci os nomes, que tanto que... Às vezes tu pode ir na televisão, assim... Depois, é melhor eu já falar do Persona 3, que o Persona 3 daí tem um esquema mais diferenciado, que chegou na era PlayStation 2, eles, sei lá, optaram por um clima mais emo, assim, que o protagonista é muito emo, cara. É tipo aquele cara com cabelinho na frente do olho, cacete A4, né? E o jeito de eles invocar a Persona... Não tem esse bagulho de joguinho, assim. Tem o esquema dele. É que na história tem, tipo, uma hora, assim, que todo mundo é... Que ninguém percebe, assim. Todo mundo é fechado num caixão. E essas horas, tipo, os monstros invadem, assim. Que não tem mais demônios. Daí seriam as sombras, né? E nesse... Seguem ficar vivo e esses caras teriam as personas. E as personas invocadas devido, tipo, com um aparelho, que é uma arminha que... Chama eles, assim. Eles têm que, tipo, dar um tiro na própria cabeça, assim, um bagulho. Cara, isso é muito louco. Suicida, né? Isso aí, quando eu vi no jogo lá no PSP, eu falei assim: caralho, a garota pegou uma arma, e tipo assim, garota, porque eles são adolescentes, pegou uma arma, botou na própria cabeça e atira. E tanto é que teu personagem até pergunta na hora: caraca, você tem a opção lá de falar, né? Você tentou se matar, não sei o quê. Aí ele explica lá: não, isso aqui funciona assim, assim, assado e tal. E tem toda uma outra trama por trás disso, tipo assim. Sim, sim. Tu vai lá como se fosse um desconhecido e tu sabe que rola essa coisa com os personas lá e tal. E depois por trás vai aparecendo que a galera já tava te pesquisando e PBP. É um joguinho bem legal. Foi o jogo que eu comecei, né? Com você. Eu tenho até que voltar, cara, ligar o PSP pra jogar. Porque, tipo assim, é um jogo bem bacana. É bem interessante. Você tem muita coisa pra fazer. Vocês estavam falando dois, só que, tipo assim, eu preferi ouvir porque eu não conheço. Entendeu? O 3 eu posso falar um pouquinho que eu joguei por conselho de vocês, mas, cara, o Persona, pra mim, se você fosse diferenciar ele dos outros RPGs, é o que o Kenyo falou, cara. É a questão do social links, né, cara? Que você meio que se faz ali no teu personagem, né, cara? Eu acho que tu é o Persona daquela persona ali. Pode-se dizer assim, né? Olha aí o Belo já usando referências junianas aí. Puta, cara, essas partes são fodas. No 3 tem as partes das aulinhas. Cara, aí ele pergunta, né? Tá em inglês, mas ele faz perguntas da história do Japão. Não, que não sei o que, não sei o que. Ela, meu irmão. Porra, esses aí eles deixaram focado no Japão, cara. Que sacanagem, cara. Porra. Eu chuto a porra toda. De vez em quando eu acerto, aí sobe lá uns pontinhos lá. Na moral, cara, essa parte da escola tem no 4 também, cara. Eu penso, a primeira vez que eu joguei, eu ia do meu conhecimento, porque no 4 eles acabam já trazendo algumas coisas. Eles pegam numa parada mais... em âmbito mundial, sei lá, tipo, eles não focam só na japonesice, mas tem também. Cara, aí quando eu peguei agora a segunda vez pra jogar, que eu tô jogando mais de um sério agora, cara, eu falei, bicho, quem não cola não sai da escola, cara, tipo, não. Cara, eu tenho ali, eu peguei, porco ali não, cara, sabe, essa parte das respostinhas, cara, eu tô colando tudo, cara, tipo, porra, justo, não, Ken, muito é, justo. Bom, no cu, cara, eu já tive que passar, sei lá, 8 anos numa porra dessa, sei lá. Olha, revolta, ó, reforma do ensino médio aí, hein, cara. Porra, eu não vou passar por isso de novo, se eu puder, né, cara. Mas tipo assim, vamos, o 3 é basicamente isso aqui, a gente tá falando rápido, né? Eu acho que depois, até eu acho válido, a gente chama mais uma galera aí que conhece, aí, a gente chama um dos Chegas, e faz um cast persona, mas, e o 3 eu acho que é basicamente isso, não vou falar muito, porque depois dá um plot twist aí, estragar um pouquinho a história. O que muda nele, assim, que o Persona 1 e 2, pelo que eu vi, tipo, é um jogo contínuo, tá? Tipo, tu vai fazer história, vai indo pra lá e pra cá. O 3 e o 4, ele tem esse foco, tipo, de dia tu é um estudante normal e de noite tu tem que explorar essa zona aí que fica nesse horário perdido. Essa zona. Caralho, peça escolha de palavras, né? Daí, tipo, existe uma torre que por coincidência, né, nasci bem na escola onde o cara estuda, né? Ele tem que explorar e chegar lá em cima, no fim da torre, e exterminar o monstro maior lá pra acabar com essas sombras aí. Não, mas tipo, no tempo 3 eu ainda não joguei, eu tô pretendendo jogar, eu vou fazer o caminho inverso, vou terminar o 4 e vou pro 3. Nele, toda vez que dá esse horário da noite, você tem que você passa por Dungeons ou... Não, você tipo, não é obrigado a fazer assim, tipo, Eu achei isso uma loucura. Tipo assim, tu pode ir lá pra treta ou se você pode ir lá pro teu quarto e falar assim: ah, não, vou dormir. No outro dia assistir a aula. Entendeu? Aí tu vai e acorda no outro dia como se nada tivesse acontecido. É um joguinho bacana, entendeu? Eu tô me segurando aqui pra não falar, porque o pouquinho que eu joguei, eu não joguei muito. Mas o pouco que eu joguei, a história já deu uma mudada já. Aí de você chegar e falar. Acho que estraga um pouquinho, apesar da gente ser o podcast que faz spoiler tudo, entendeu? Os filhos do MDM que jogam spoiler na cara, mas esse eu acho que é legal se guardar assim, porque realmente faz diferença a história. O 3, ele saiu, eu tenho ele pra PSP, mas ele saiu pra PS2 também? É, o original é do PlayStation 2 e depois eles fizeram um port pro PSP, que daí tu pode escolher entre o carinha normal ou a mina, daí... adicionaram essa personagem aí. Daí é o caminho dela mais diferente. Daí o Xuxulink, né? Pode ser feito em vez de do cara procurar as namoradinhas, procura as namoradinhas, né? Daí tem essa diferença. Ô, louco! E inclusive é um negócio que tem nego que pega até hoje, né? Que os protagonistas são, a maioria é homem, né? É só no Persona 2 que eu mencionei, ele tem dois jogos. Tem o Innocent Sin, que é com o personagem principal, que é um cara motoqueiro, assim, ele é mais o Maluco Rebelde, e no tem outro que é Eternal Punishment, que nem chegou a sair oficial aqui no Ocidente, pro PSP, mas o primeiro saiu, que daí é com uma jornalista, que é uma personagem do 2 também, só que daí é uma história diferente, assim. Daí pede até hoje pra ter isso, né, porque pra ser, pra dar uma experiência maior pra pessoal, realmente, assim. Cara, o que eu acho que é o grande legal do Persona, principalmente do 3 e do 4, é que se você quiser, dependendo de como for sua cabeça, você pode meio que usar, pegar o personagem e tipo, você esperar você mesmo dele, né, cara? Ele dá um pouco dessa liberdade. Tipo, tu tá ali, pô, se eu tivesse nesse ambiente, eu ia fazer o quê? Ia sair pulando de tal, ia lá pescar, ia ficar estudando. É, qual clube? Exato. Do japonês de fazer clube de artes, clube de esporte. Exato, cara. Tipo, tem toda essa lição. Então, acho que realmente, com certeza, esse jogo também deve ter um grande público feminino, cara. Ele é um jogo bem abrangente. Acho que deve ficar meio foda, né, cara? Pra garota, tipo, a menina, que mulher que vai jogando, cara, ela não vai conseguir se focar totalmente. Ela não vai, por exemplo, fazer o que eu faço. Porque, tipo, eu consigo me colocar no lugar do cara, né? Tipo, ela vai ter que fingir que ela é um cara e jogar, tipo. Isso acaba sendo o que você faz em qualquer jogo. Você finge ser aquele personagem. É meio foda isso. Tipo, posso estar falando merda? Mas eu acho que é mais ou menos isso o padrão. Eu acho meio vacilo. Não, faz sentido. Eu acho que faz sentido, Ken. É, tipo assim, já pra gente pular pro Persona 4, mas essa questão de jogos aí, até acho que é um bate-papo maneiro que a gente tinha que fazer. Eu tô pra chamar uma amiga minha, Mariana, pra gente conversar isso. Queria até que a gente chamasse pelo menos duas ou três mulheres. Essa questão dos jogos pra mulheres, por que que a galera gosta tanto? Principalmente as mulheres gostam tanto de Mass Effect e do Dragon Age. Porque o Dragon Age, ele te dá, cara, e o Mass Effect também te dá essa opção de você jogar com a mulher, de você poder ter relacionamentos assim, e é um jogo que tem mais história, né, cara? As mulheres são mais inteligentes, desculpe, mas tem mais história, né, cara? Tem mais a questão da relação ali, e, porra, isso pega, né, cara? Isso pega. Sim. Aí quando você vai jogar outros jogos, é muito, muito mesmo voltado pro público masculino, não tem uma personagem feminina forte e tal. Mas, enfim, vamos passar pro Persona 4, Ken, ô Tigraça. É, então, o Persona 4, ele... Tipo, eles usaram a mesma engine pra fazer tudo, assim, ele é muito similar, só que daí eles pegaram um foco diferente, mas tipo, o cerne, assim, é igual, tipo, é um cara que vem de uma cidade do interior, tipo, uma cidade nova, assim, quer dizer, a terceira não é no interior, mas o 4 ele é tipo, mais interiorzão, assim, mais rural até, e lá ele vai ter que, ele conhece, o mistério é diferente, não tem, tipo, essa hora, né? A gente tem, tipo, um mistério na TV, assim, tem uma lenda que, tipo, se tu olhar na TV a tal hora, assim, no dia chuvoso, sei lá. É meia-noite, chamado. Meia-noite, é isso aí, daí, tipo, tu pode ver um negócio na TV lá dele, acaba te envolvendo nisso, ele entra na TV. Tipo, e lá dentro da TV tem tipo um mundo, assim. Daí se ele ligar, se ele ligar meia-noite, no, dependendo do canal aí, hein, cara. Parece a Maria Degolada, né? É. Não, é, cara. Mas é por aí, Belo. Realmente. Se ligar no Multishow, se ligar no Multishow meia-noite. Na Band, né? Na Band, né? Aquele programa do Otávio Mesquita, aquela bosta lá. Não, cara. Pô, meia-noite, sábado, se você ligar sábado, meia-noite na Band, sua mão se mexe sozinha, digo eu. Tipo, é um mistério. Não, mas realmente, isso é o que o Desgraça falou, é baseado numa lenda assim, mas o exato é tipo, em dias chuvosos, à meia-noite, a lenda inicial era se você olhar pra TV, teoricamente, tu veria o seu sua alma gêmea, né, na TV, só que depois, na história, você vai ver que não é exatamente isso. Aí entra o ponto que o Desgraça fala que tem um mundo dentro dessa TV. E esse mundo ele acaba sendo envolvido numa questão de assassinatos em séries que estão rolando nessa cidade de Rio. Que negócio, né? Que esse negócio da TV que, tipo, na TV ele joga uma pessoa e essa pessoa é meio que colocada por revelar o psique dele, e daí tem esse negócio da sombra, que daí a pessoa teria que confrontar ela mesmo, né? Tipo, sentimentos, é verdade, tipo. O primeiro, meio que Spider assim, mas o primeiro boneco ali, que é o teu amigo, que é o Yusuke. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Esse cara, ele tem um problema de, tipo, ele acha a vida um tédio, ele quer fazer algo muito heróico, assim, não sei o quê. E ele é o confronto dele, tu vai ter que enfrentar a sopa pra ele ter que aceitar, assim. Daí vai mais gente sendo jogada, assim, na TV, e tu vai ter que confrontar esse lado inteiro. Que eles não aceitam, assim. Daí, tipo, não é um bagulho de, eles têm que negar, não, eles têm que só aceitar o negócio. Eles têm esse negócio junguiano aí. É, realmente, cara, ele em questão de pessoa, assim, eu acho até um ponto negativo da história, cara, porque todo cara que é jogado na TV, ele tem essa questão desse confronto, né, cara, dele ter que confrontar o lado negro dele, né, querendo ou não, toda pessoa tem também seus sentimentos negativos, seus pensamentos negativos. E, tipo, acaba sendo quando rola essa questão dentro do jogo, quase sempre é o carinha, ele nega aquele lado negativo dele, aí esse lado negativo do cara, que é a sombra, no caso, se torna um monstro, meio que se torna livre, aí é a luta contra o chefe do labirinto, né, cara? É, e daí que nascem as personas do pessoal também. Né? Exato. Eu acho isso meio escroto, cara, porque, porra, devia ter um ou outro personagem, cara, que tem pessoas que são mais maduras que acabam aceitando. Não, mas é que o foco do jogo é só gente problemática. Cara, eu fiquei meio bolado. Poderia ter, tipo, seria uma ótima adição ao jogo tu pegar tipo, uma pessoa que, porra, fosse mais cabeça e ela mesma conseguisse. Mas vai ter, Kenyon, vai ter. É, vai ter no 5, pô, mas eu tô jogando no 4, cara. Não, não, vai ter uma no 4. Opa, porra, olha aí, caralho, indo tudo. Eita, olha só o spoiler. Mas, só apontar assim. Não. Cara, me desculpa, cara, mas eu dei uma parada de jogar pensando que eu tô muito vidrado no Sengoku Bazar, cara, que jogo sensacional, mas voltei. É que o Persona 4, a diferença do 3 também, que o 4 ele é bem mais, tem uma estética mais alegre, parece um bagulho meio hippie até, que é tipo um monte de cor amarelo, assim, arco-íris. Vai dizer, aquela abertura do Persona 4 troca aquele Shadow World. Aquela abertura é muito hippie. Cara, aí agora que a gente vai fazer o momento ataco foda. Ele é muito, querendo ou não, o Persona 4, ele acaba sendo chato. Ah, mistura uma série pesada. O Jojo, né? É, cara, pra uma série que eu, Desgraça, a gente gosta muito, cara. Que é o... Até recomendamos assistir, eu não sou Desgraça, mas eu recomendo assistir o anime. O mangá também vale a leitura, mas eu recomendo começar pelo anime, porque é sensacional, cara. O padrão é muito bom. Que é o Jojo Bizarre Adventures, cara. E, tipo, Persona 4, ele bebe muito da última temporada do anime que teve, que é o Diamond. Diamond is Unbreakable. Mas essa coisa de Jojo desde o início do Persona, que sim, tem. Sim, sim. Jojo, o pessoal, tipo, invoca um espírito fantasma, assim, que luta por eles, assim. Que isso sim, começou na parte 3. Daí, o Persona, desde o início, tinha, assim. Negócio do psique do cara, sim, se manifestar, sim, como um ser místico que luta por ele. Uhum. Sim, só que aí que tá, cara. Você pega, tipo, essa parte 4 do Jojo Bizarre Adventures, ele tem o mesmo foco com o Persona 4. Ele se passa numa cidade de interior. Tipo, todo o visual dessa cidade, ele é todo mais alegrão, mais coloridão. E o foco é nos estudantes dessa cidade, né, cara? O personagem principal é um estudante dessa cidade. E assim como no Persona 4, cara, eles têm... O mote principal dessa saga é eles resolvendo os assassinatos em série, né, cara? E tem muito desse cerne. Eu acho que ele acaba sendo mais coloridão exatamente por isso, cara. Porque ele realmente... é o mais Jojo assim dos jogos, apesar dos outros terem alguma coisa. Tipo, uhum. Ele é o mais puxado nisso, cara. Eu tô jogando e realmente, tipo, já tô quase falando, cara, tipo, se fosse fazer uma releitura ou uma adaptação da parte 4 de Jojo, cara, já tem, é Persona 4. Persona 4 é a adaptação perfeita, né? É uma releitura perfeita da parte 4 de Jojo, sem tirar nem pouco. É, mas não tem o Yoshikage Kira, cara, porra. Essa japonesice do caralho. Não vamos nos aprofundar nisso, mas Belo, fica aí minha recomendação pra você, cara. E esse você tem que assistir, cara, que tu vai curtir. You never seen it coming. Mas eu acho que a gente, agora a gente falou do 4, acho que a gente pode pular pro 5. Primeira coisa que eu quero perguntar do 5, entendeu? A gente aqui já virou esse podcast lá na hora, lá eu vou colocar pra galera assim, ó. Galera, depois que a gente acabar de falar do JRPG e pular pro Persona, vai na cozinha, bebe uma água, depois volta pra ouvir o resto, eu já vi que eu imaginei que esse ia ficar grande. Que nem imaginei que de metal versão, cara, que... não tem como não ser grande, cara. Que o de... É verdade. Que o de Metal Gear também vai ficar foda. Mas tá pra sair dia 4 de abril, 4, não é? 4 isso. De abril. Olha só, eu tô assustado que eu lembrei da data. 4 de abril. E, tipo assim, já saiu no Japão, vai fazer o quê? Um ano de graça? Por aí. Não, foi em setembro, cara. Ah, foi setembro. Setembro do ano passado. Tem aí um bom período. Cara, período. Eu nunca me esquecerei, cara. Eu chorei como um samurai. De graça quase jogando em japonês nessa porra. Não, quebrando, eu não tenho socando jeito de comprar isso, cara. Eu não tinha jeito de comprar isso, então não tinha. Aí vamos lá. Saiu, eu sei que, tipo assim, tem review lá do Japão que a galera falou. As notas pro jogo foram boas, foram medianas. O que vocês estão esperando? Cara, eu esperar pelo. Eu já sei boa parte do plot, assim. Assim tipo, parece que o problema é que ele é muito parecido com o 4, assim, que ele não tenta muita coisa nova. Uhum. Só, tipo, uhum. Mas a temática, assim, o visual dele já é um bagulho bem mais. Como assim, dá um destaque, assim. Que ao contrário dos outros, ele é tipo. Por mais que o Persona 4 seja colorido, eles ainda tem um tom meio realista. Esse aí tem um tom bem mais cartunesco. Sim. Principalmente na hora que, dessa vez, eles vão entrar num outro mundo bizarro, né? Só que dessa vez, eles tiraram as sombras, que era uma reclamação dos fãs que tinha esses inimigos que eram as sombras, então não eram demônios, não tinha como capturar esses caras. Tipo, os demônios no Persona 4 e 3, tu recebe por... Quando termina a luta, tu vem tipo um shuffle, assim. Um sorteio que tu pode... Sorteio não, uma roleta pra tu escolher os demônios. Não, é um bagulho. Sim, tem isso. Na roleta, tem lá as cartas lá, tu vai pegando o que der, cara. Se tu for malandro, tu consegue, sim, pegar, sim. Tu consegue levar tudo. Pô. Então, era um aspecto que o pessoal... interessante, mas o legal de Shin Megami Tensei é tu falar com esses demônios, assim. Eles têm personalidade diferente, o cacete, tu tem que convencer eles a entrar no teu grupo. E porra, cara, é de Persona 1 e 2 também. Ah, cara, mas, porra, isso aí é uma mudança de história, cara. Porra, é que nem o cara que reclama lá do Jojo mudar também. Não, no 3 até faz sentido, né? Mas, vamos, foda-se. Só, daí, tipo, eles vão voltar com isso, daí, tipo, tu vai ver a estética do Persona 4, é tipo um bagulho bem mais cartunesco, assim, quando eles viram os ladrões do coração. A gente já falou dessa essa parada de lançamento de 2017, né? E ele tinha, tipo, um clima... Na parte, como posso dizer, na parte da vida real, tipo, todos os estudantes que estão no grupinho dessa vez, eles são meio que marginalizados. Tipo, tu é um novato que ninguém vai muito com a cara. Daí o outro carinha ali. É, o outro carinha ali é tipo meio babaca que tu não ignora. A outra mina que tem, que é a loira lá, eu acho que é a Yeni, o nome dela. Ela é tipo, como posso dizer, eu não sei se tem um termo certo em japonês, que é tipo a pessoa americana que tá no meio do Japão ali. Daí, tipo, o pessoal não gosta dela porque ela é. Não, ela é estrangeira mesmo ou não? É estrangeira, pelo que eu vi. Ou deve ser tipo de família estrangeira. Ah, então é o Gaijin mesmo. É o Gaijin. Dizem daí que ela tá lá e isso no Velozes e Furiosos, hein? Dizem que essa terminologia a gente usa errado, cara. Mas como é que tem um acidente, a adaptação é essa? Não, daí teria essa que, tipo, a maioria dos personagens são meio que marginalizados, assim, deixados pra trás, e eles acabam virando os ladrões aqui. Tipo, essa era uma coisa que teve até desde o início da divulgação, que o jogo era, tipo, um lado mais cinza, não era, tipo, tão preto e branco que nem os primeiros, tipo... Mas tinha esse negócio de ver o psique dos caras. Era tipo, eles são os heróis e tem um vilão, assim. Uhum. Daí eles também seriam os bandidos. Tanto que do Persona 3 ao 4 teve a Velvet Room, que eu falei que é onde eles entram pra fazer essas fusões de demônios e entrar em contato com seres místicos, né? E no 3 é tipo num elevador, a Velvet Room, é um bagulho meio estranho, assim. No 4 é uma limusine, e nesse daí seria uma prisão. Daí, tipo, teu personagem entra lá e ele tá, tipo, preso, assim. Ele fala com o Igor, que é o personagem que o Kenyo falou, que é o, meio como posso dizer, o anfitrião da parada, né? E ele tem mais, tipo, duas secretárias ali, que é um padrão que da série desde o 3, assim, e eles que te ajudam nessa essa aventura de roubar os corações. Sim, que, só uma essa, coisa, mas o aqui. Sim, mas o jogo ele tem algum plot principal também, algum mistério pra você resolver e tal? Ou ele não, ele só fica nessa parada dos seus personagens fazer essa parada aí do coração? Não, é que eles acabam entrando nisso, eles acabam usando esse poder deles pra um bem maior, né? Já tem, nem que eu falei que tem aquela animação que é o... Sim, sim. Como é que é? Daybreakers, eu acho que é o nome. Uhum, essa aí é mesmo. Daybreakers, que isso mostra basicamente como é que é a história aqui. Tipo, eles vão ter que entrar num domínio que, onde tem uma pessoa que tem um pecado maior, assim, e eles vão ter que limpar aquilo. Daí é tipo, pelo que eu lembro, a primeira dungeon é meio que um castelo, até. E o personagem dessa dungeon seria o professor de física, que ele é o maior cuzão da escola, assim. Sim, sim. Daí tu tem que ir lá e arrumar um jeito de lidar com esse cara. Daí vira aquela palhaçada toda, né, que daí tipo, ele vai ter um demônio maior representando ele, o cacete, ele vai ter que lutar. E a outra novidade dos Persona 5 comparado ao resto, que os mapas do Persona 3 e 4 eram gerados aleatoriamente, e esse aí eles têm um mapinha certinho, assim. Ah, o caralho, cara, é mó preguiça aqueles mapas bosta lá, velho. Desgraça, eu exploro tudo, não me... Não, eu também exploro tudo, mas o problema é que, tipo, tu vai sempre ter um mapa aleatório sem graça, daí quando tem algo que é mais bem pensado, eu acho melhor do que... Não, mas o que é mais graça nesse ponto aí, Ken? Depende, cara. Que eu joguei também, por uma única das partes assim, que eu tenho a reclamar do jogo é isso. Você vê que tu passa de um andar pro outro lá do 3 da questão da torre e, tipo assim, parece que você tá visitando a mesma coisa, mas, tipo assim, mudou só uma parede de lugar. Tá, cara, mas aí a grande questão aí é realmente vai ter essa preocupação estética. Então, sim, se tiver, é, tem beleza. Estética e tem o mapa, tipo... Imagina, é aquele negócio, tipo, tu entra, tu vai num lugarzinho certo ali, tipo, não é um castelo, acho que é uma mansão, o primeiro lugar. Sim. Daí, tipo, tu sobe as escadas, tu vai pra um lado, daí tu vai lá pra puta que pariu, daí tu descobre um atalho, daí tu volta pro hall normal e lá é onde tu vai ser. É um design bem feito, assim. Cara, se for nesse estilo, até tal, cara, porque eu vou te falar que é esse, mas eu não reclamo desse padrão de persona atual, principalmente no 4. Porque, cara, simplesmente tem uma hora que você tem que fazer o level grind. Cara, sinceramente, eu acho que isso ajuda muito, porque sempre muda a posição das paradas, muda tudo. Então, cara, tu tá entrando num labirinto novo, tipo, tu vai encontrar coisas novas. Acho que são poucas fases que tem andares que são sempre a mesma coisa. Tipo, acho que não... É, só dos chefes. É, agora... Não, tem, acho que, se eu não me engano, no labirinto lá, acho que é o sexto, se eu não me engano, que é o que você enfrenta lá, o moleque do videogame, que eu falei até que é o mundo Minecraft. Uhum. Tem um andar que ele é sempre... Tem dois andares no mundo dele que são sempre fixos. Eles não, sim. Eles não mudam, não. E, tipo, cara, eu acho muito tedioso isso. Você tem que fazer o level grind, querendo ou não, no Persona. Level grind é mais chato de fazer, eu acho que isso te ajuda, né? Tipo, pô, você nunca tá sempre no mesmo lugar. Você entra num lugar diferente. É, não sei como vai estar em padrão de grind, assim, mas eu vi que tem umas mecânicas mais diferenciadas, tipo, tu controla o personagem no mundo, assim, né? Daí tu pode, tipo, andar escoradas na parede, daí tu vai ver um guarda. Daí esse guarda, quando tu pode tentar chegar nele por trás, assim, daí no momento que, tipo, tu vê, tu fica, tipo, escorado na parede, aparece um comando. Daí tu vai lá, tu dá uma facada nele, daí entra a batalha normal, daí, tipo, tu já tá com vantagem, assim, na batalha de RPG. É normal, isso aí... Legal. Isso aí eu não tenho no 3, não? No 4 já tem isso. Não, mas... Não, tem vários jogos. Stealth, assim, tipo, mostra o teu personagem, tipo, se explorando nas paredes, assim, e ele tem um movimento rápido, assim. Eu acho que apareceu nos primeiros trailers ainda. Isso, esse trailer aí, de graça, tá falando, esse trailer, inclusive, é muito interessante. Eu queria puxar outro ponto também aqui, já vou fazer uma defesa, que eu vi a galera, não só da gringa, mas também do Brasil, reclamando um pouquinho da dublagem. Não sei se rolou algum problema aí dos cinco pros outros, mas eu queria falar que eu achei a dublagem do jogo bem foda, principalmente a voz, que a galera tava reclamando muito da questão da Morgana. E, tipo assim, eu achei a voz bem... E tá começando agora o jogo. É medida, medida, medida. É, ô Morgana, porque parece, eu achei que era uma mulher, cara. Eu também, né, mas... É tipo, é o gato, é um gato, né, uma gata com o nome Morgana, né? É, mas tipo assim, e a dublagem parece... Cara, vamos aceitar que é um cara. mas... Não, a é dublagem, uma... Né? Fala. Não, uma mina que dubla sempre, é, né? É, uma... mina que dubla. Eu imaginava sempre que era, que seria o nome também. Nossa, que merda, mas... mas... Segue. É, mas, tipo assim, a dublagem tá bem, bem boa, assim, pra questão dos padrões americanos, porque eu acho que... Como esse personagem, pra mim, tá o tipo, padrão de anime de qualidade, cara. Tipo, os caras não, tipo, fazem uma dublagem bacana. Tipo, por mais que às vezes tenha uma voz fininha, assim, muito irritante ou uma coisa assim, os caras fazem um trabalho bom. Mas eu acho que mas o que falaram é que o jogo era pra ter lançado em fevereiro desse ano, né? Só que daí eles viram que, tipo, o sucesso que tava fazendo, eles pensaram, não, vamos fazer um bagulho melhor. Então, por isso que deu esse adiamento. Quer dizer, foi o que eles disseram, que, né? Mas vai saber. O que é legal, né, cara? Eu tô achando que a Atos tá querendo... Claro, toda empresa quer que sempre consiga alcançar o maior público e ganhar um dinheiro. Mas eu tô achando que eles estão investindo pra esse Persona ser o Persona, entendeu? Sim. Diferente de que tipo, assim, seja o Persona que a galera aqui do Ocidente vai abraçar. A galera que, já tem... Na verdade, o 4 já foi isso. Já, né? Foi, cara. O 4 que fez um boom, que gerou anime, que gerou coisa pra cacete e veio tudo pro Ocidente, até o jogo de luta mesmo. Lá. Eu recomendo ninguém jogar. Se não jogou os jogos, não jogue o jogo de luta, porque tu vai pegar spoiler pra caralho, assim. Tem até um negócio que o Kenyo acabou descobrindo, porque eu, sem querer, revelei. Tipo, tá na cara, assim, no jogo de luta. Então, melhor, se tu quiser jogar e, assim, tipo, jogar sem saber de nada, não. É, joga o jogo original primeiro. Cara, só entrar aqui rapidinho aqui na questão da... Já que o Belo defendeu a dublagem, eu vou dar uma de contra. Apesar de que eu não acho a dublagem do Persona ruim, cara, é uma das poucas poucos jogos japoneses que eles pegam pra dublar e fazem essa porra com alguma vontade, ao contrário de muitos outros neguinhos cada. Mas eu acho que o grande problema é que dependendo dos personagens, o Belo, eles perdem um pouco da característica. Como eu falei, eu tô jogando agora o Sengoku Basara 3, e cara, aqui o jogo tá todo dublado. A dublagem tá boa, porra, pra caralho. Tá muito boa mesmo, cara. Tanto que eles pegaram dubladores e aproximam os personagens do anime, né, pra deixar um negócio bacana. Mas o grande problema é que isso acaba, pelo fato do jogo ser inglês, alguns personagens acabam perdendo certas características. Um dos principais do Sengoku Basara, que é o Datima Sakuni, ele tem aquele negócio de que ele fala o japonês meio americanizado. Ele fala em japonês, mas aí ele puxa um Get Ready, né? Let's Go, uma porra dessa, assim. Ele tem essa noção. E, cara, infelizmente, na versão americana, isso vai pro caralho. Tipo, perde, né? É, essas coisas que geralmente em algumas localizações, que nem o Serancágora, que tem uma mina que é a ninja americana, eles fazem a ninja francesa, que é a Chica. Cara, eu só que, tipo, tu vai ver, tá ouvindo a dublagem, tipo, ela, tipo, daí a legenda tá lá, ela fala, tipo, sei lá, let's go em francês, né? Sei, eu também não. Ela fala let's go, daí tá lá em bagulho em francês. Não, cara, ela fala frases inteiras, cara, em inglês, você... Sim, tipo, sim. Você, tipo, caralho, tipo, eu não sou idiota, eu tô ouvindo o que ela tá falando. E, cara, com certeza essa guria que vocês estão falando, que é, o Desgraça falou que ela é americana, cara, ela deve ter esse lance, tipo, com certeza na versão dublada em inglês isso já vai morrer, cara. Não. É que o jogo ele já reconhece que ele é no Japão, então ele não vai, provavelmente não tem isso, mas não é tipo que nem o Phoenix Wright, que no Phoenix Wright tem os Von Karma, que é tipo pessoal estrangeiro, no Japão eles são americanos, mas aqui no traduzir o jogo localizado totalmente, né, pra Califórnia, eles são alemães. Eu achei isso muito bizarro, né, cara? Porra, não, esse jogo você passa na Califórnia. Ok. Deu, os caras lá comendo sushi, olha nossos hambúrgueres. Tirando essa questão da dublagem, parece ser um jogo foda. Eu sei que vocês, por gostarem de Persona, vocês estão esperando pra caralho, mas o Desgraça que já tem um PS4, né? O Kenyo provavelmente quando comprar um PS4. Não, vai mas ser tem um PS3, cara, vai sair pra PS3, pô. Não, aqui vai não sair, vai pra não. PS3? Não, no Ocidente. Peraí, cara, eu vi que vai, cara. Cara, me passa isso de novo, que atualmente a onda tá. Os jogos mais atuais do Japão, eles não estão sendo. Cara, tá vendendo na Amazon, cara. Então. Então, que sei, cara, isso? Deu merda na Amazon, cara, mas eu deu merda na questão da pré-venda. Mas pelo que eu tava, por enquanto, pra mim, em primeira instância, isso era só PS4, cara. Porque tá rolando muito disso atualmente, que é o jogo... O Yakuza Zero lá. Sim, o próprio Dragon Quest Heroes, cara, eu tava doido pra jogar e não saiu a versão do PS3. Só saiu a do PS4 e nem a do Vita, cara. A do Vita eles não trouxeram também. Fiquei indignado com isso. Cara, é capaz de eles não trazerem aqui no Brasil essa porra, cara. Se trazer na PSN já tá bom. Cara, na PSN com certeza vai ter, mas de físico vai ser difícil, cara. Ah, cara, eu tô cagando um pouco pra comprar em físico atualmente. Não tá me fazendo muita diferença, mas não. É foda, mas eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que a gente falou pra caralho já. Entendeu? Acho que foi o podcast não só de RPG, mas o podcast Persona. Eu acertei no nome, então, de RPG mais Persona lá embaixo. Mas, tipo assim, pô, acho que é bem válido. Eu tô tomando aqui o papel do nosso host. Cat, tu tá aí, cara? Tô aqui. Tô aqui com sono. Porra, então finaliza esse caralho aí. Você que é o host, você que é o dono da palhaça. Tão bom aí, cara. Não ia te interromper, né, cara? Olha só que safado. Não, mas eu acho que, tipo assim, eu acho que a gente conseguiu englobar bem. Falou rapidinho dos personas, né? Importante. E eu acho que é um jogo, se você ainda não conhece, eu acho legal você dar uma chance. Eu era mesmo um cara que deixava passar batido isso aí, por ter aquele medo de ser um RPG super oriental e não sei o quê. E pelo contrário, eu acho que é um jogo muito maneiro. É um jogo que tem uma levada diferente de muita coisa. E isso é muito difícil, cara. Você pegar algo diferente hoje em dia do que tem, que é foda. Tudo parece que já vem naquele planinho já. Porra, a gente vê aí o Horizon, que é do caralho. Mas, puta, se você vê lá, tem coisa de Far Cry, tem coisa de Tomb Raider. E o Persona, o que eu percebi pelo menos no 3, por mais que ele tenha essa questão de RPG, aquela coisa toda, ele tem coisas que é só dele, cara, que eu não tinha visto pelo menos em nada. E eu achei isso incrível. Falei assim, porra, tá em um jogo original que eu acho que merece mais da minha atenção. Aí eu botei no caderninho lá do Belo pra vir e depois dar uma atenção maior. Gente, mas eu acho que é isso. Vamos finalizar. Acho que, tipo assim, se a galera quiser depois procurar a gente pra xingar. É, e outra coisa, galera, comentem aí quem tá ouvindo. Vai lá nos comentários, vai no nosso Twitter. Coloca, com certeza tem um RPG que a gente esqueceu, com certeza. Tem alguma coisa do Persona que a gente deixou passar batido. Então vai lá, comenta, entendeu? Vai no Twitter, xinga a gente, dá um abraço, se encontra a gente na rua, faz esse tipo de coisa. E vai lá no locadoratv.blogspot.com.br e vai no Fale Conosco pra ver nossas informações. E dá uma olhada também no site, dá uma chance, acho que você vai gostar da gente. Já posso me aposentar, acho. Eita, olha aí, ô, filha da puta. Eita. Ah, uma coisa muito importante que a gente falou, eu lembrei. Tem feed agora nessa bagaça, então vai lá, assina o feed. Sim, da gente também. Assina o feed e ele está no seu cu. Isso! O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Totalmente, né? Deselegante. Olha só o MDM. Chega no MDM. MDM aí, cara. MDM, eu chamo. Mas você não me adota, Dudu. Tá, bom, então vamos acabar, tipo, o MDM agora. Vamos partir lá pros recadinhos e comentários. Valeu! Abraço, tchau, abraço, valeu, galera. Tudo bom pra vocês. Vai ter sessão de recadinho, vai ser bom. Não, é sacanagem, cara. Ah, tá. O recadinho foi só pra terminar, tipo MDM. Never be charity. The enemy you're fighting covers all society. Damn right, mommy's not here, gonna fight all night. Right here, shadow 10 o'clock direction. Seize the moment, this destroy the nation. Your rhyme's slow motion, give me motivation. Breathe out now, ain't then I'm arrival. Round up around, spit out, all over. Rhyme like a rolling stone, come in a crowd. Rush out the moon, they're this too loud. This was this sound, and bombs won't ground. So round up, don't ease your pace, cause enemies brutal. Form of the truth, there ain't no truth. You're the only one, one world, one law. Shadows all mass destruction. Oh yeah, without faith, reality never be charity. The enemy, your buddy, covers all society. Damn right, mommy's not here, gonna fight all night. Right here, shadow 10 o'clock direction. Seize the moment, this destroy the nation. Your rhymes slow motion, give me motivation. Get out now, and then I'm arrival. Round up around, spit out, all over. Rhyme like a roller stone, come in a crowd. Watch out, the moon, they're this loud. Get what this sound, and bombs whole ground. So round up, don't ease the pace, cause enemies brutal. Form of the truth, there ain't no truth. You're the only one, one world, one law. But the battle goes on, shadows all mass destruction. Oh yeah, never be charity. The enemy, your buddy, covers all society. Damn right, mommy's not here.